ondas de charme e diversão, começando a sua 269ª edição, acertando o número. Ou será que acertei? Será? Não, eu acertei. Vai todo mundo a merda. Eu acertei. Será que você acertou? Para falar sobre um dos jogos mais aguardados e mais esperados e mais hypados de toda a história dos jogos de diversão e de Final Fantasy. O Final Fantasy Versus 15. Vacilo. Final Fantasy Vacilo 15. Pra quem não sabe, tá dando mod, eu sou o Ninja Inimigo e nessa semana aqui com a gente tem o Ilapso. Eu gostei muito desse demo mínimo produto viável que eles fizeram. Tomara que consigam fazer o jogo completo depois de falar com os acionistas. O Bode! Eu gostei muito dessa iniciativa da Square Enix de lançar um jogo fantástico de mundo aberto que tem o Final Fantasy de brinde. Muito obrigado, Square. Gostei muito. A Jéssica Pinheiro. E finalmente estamos aqui reunidos para falar do bonde do vacilo. Mal posso esperar. É o bonde vacilo. Só tem moleque de preto. Mini Crusher. Eu chorei no final, cara. Como sempre. Terceira, cara. Terceira parâmetro. E o Ximenes. Eu chorei no final e eu chorei depois que acabou também, vendo no YouTube os antigos, os trailers. Todos choraram. Eu tive vontade de chorar por vários momentos durante o jogo. É. Eu acho que o momento que eu mais quis chorar foi na hora que você tá, tipo, tentando não chorar por uma mulher que você nem conhece. Você, tipo, é pra chorar? Chorar, pra entender? Cara, eu senti foi raiva nessa parte. Eu fiquei muito puta. E é isso aí! Nessa semana é semana de boy band. Vamos visitar os altos e baixos do vacilo final 15. Vamos entender o que ficou fora no vacilo versus. Vamos usar roupa de couro preta debaixo do sol forte. Vamos comer cup noodles pra caralho e se emocionar com os nossos brothers. Afinal, a brodagem é a justiça. Nessa grande refilmagem de Se Beber Não Case, versão anime com RPG. Tudo isso e muito mais depois do Ximenes. Fala Ximenes. Ximenes. Que Inception foda. Ximenes. Atenção você, engenheiro de som, atenção você, problemático, atenção Satanás que me convoca. Essa é a leitura de e-mails do Bastante Soco em seu programa. Cara, isso foi mágico, eu não sei se deu pra ouvir, mas na hora que você falou de Satanás, uma motoca bizarra que acabou de dar ignição, foi irado o timing. Sério? Porra, não ouvi, sério. Que pena. É, eu não sei se deu pra ouvir no microfone, mas foi top. Será que vai sair na gravação? Acho difícil, cara, mas ouçam no seu coração. Enfim, essa é a leitura de mesa do Bastante Soco, esse programa eu gastei. Referente ao programa 269, com alguns e-mails selecionados de outros programas. Porque estamos assim, estamos com muitos e-mails e estamos lendo em blocos de 5. Mas vamos ler tudo, não se preocupem, suas piranhas. Dago, você já reparou que a gente é pago em e-mails? Basicamente, é o verdadeiro feedback de nosso trabalho. Sim, fantástico. Aliás, falando nisso, e só pra enrolar, porque pro Ilapso ficar puto que a gravação de e-mails tá muito longa. Você viu a segunda temporada de Hand of God? Eu só vi que saiu, ainda não vi. Cara, é muito boa. Melhor que a primeira. Você já matou? Matei. Porra! Eu matei rápido porque eu cancelei minha inscrição do Prime Video, que só tem coisa merda ali, tirando Hand of God. Você matou Hand of God pra poder cancelar. É, exatamente. Porque, tipo, vai cancelar agora, acho que é dia 20, sei lá. Aí tive que matar rápido. Justo. Mas eu recomendo muito, é muito bom. Aliás, vejam, todos vocês vejam, porque aparentemente eles querem cancelar a série pra terceira temporada e, bom, eu quero que isso não aconteça. Se bem que a segunda temporada ela acaba bem, tipo assim, você só pode falar que a série acabou, que não... Se esse foi o fim... Não deixa gosto. Então foi um bom fim. É, se foi o fim, foi um bom fim. Mas ainda tem pano pra fazer mais coisas, sacou? Ron Pellman. Sempre temos que dar empregos ao Ron Pellman. Tem isso também. Ele merece. Vamos lá. O primeiro e-mail de hoje é do Lone Play. Esse tá sempre aí. Nós moldamos este menino. Nós cinzelamos este menino. Cara, pode crer, né? A gente não pensou nisso. Essa porra desse podcast existe há uns 20 anos já. Então tem uma galera que tá ouvindo desde o berço essa merda. Então, cara. Nós estamos realmente moldando cérebros aqui. Sim. Lone Player nos diz: olá, amigos Douglas e Pedro, tudo bem? Lone Player escrevendo aqui. Sobre o episódio, eu estou ainda disléxico, é o feriado. Normal. Este foi o primeiro jogo que comprei no meu finado PSX. Inclusive, quando comprei o videogame, pedi que trouxessem com ele. Isso porque eu jogava Castlevania desde o NES, embora o meu favorito tenha aparecido no SNES. É o Drácula X. Cara, é a versão capada do Rondo of Blood. Ele comprou um jogo de PS1 original, porque se sim, parabéns. Creio eu que não, acho que veio piratão já com videogame. Ah, tinha tá. Comprou na Uruguaiana. E já tipo. Porque eu acho que comprar CD original do PlayStation 1 é tipo pagar licença de WinRAR, tá ligado? Caralho. Porque tem uma parada na Constituição que diz que quando a parada é aceita socialmente, ela deixa de ser punível criminalmente. Isso aconteceu com adultério, por exemplo. E eu acho que teria acontecido também com o CD de PlayStation 1. Adultério? Sim. Adultério foi aceito socialmente, aí não é mais crime. Mesmo acontece com um pirata. Tirar CD de PS1. É free for all, você pode fazer que não é crime. Sei lá, acho que nos Estados Unidos ainda dá zica cometer adultério. Não, com certeza, mas tô falando do Código Penal Brasileiro. Ah, porra, aqui é festa, né? Aqui é o oba-oba mesmo. Na época, jogar Symphony of the Night era bem bacana, mas por não possuir um memory card, ou a tristeza do começo do PlayStation, acabava morrendo em locais mais avançados do jogo. E quando terminei, foi matando Richter e fazendo nos finais alternativos. Também conhecido como fez o final ruim. Bad End. Mais tarde, quando adquiri o acessório que possibilitava me salvar los juegos, e já com a Gamers Especial e não Gamers Book, como um certo senhor comentou, é a mesma coisa. Mesma merda. Especial. A diferença é que de vez em quando a Book tinha uma lombada quadrada. Pude jogar até o final. Eu gostei, mas acho que joguei até enjoar. Hoje não suporto esse jogo e essa trilha sonora que poderia ser vendida como um alvo do Nightwish. Ah, mas que tristeza. Que pessoa errada. Ah, cara, o sentido é o mesmo, né? Gótico, né? Ah, eu diria mais barroco do que gótico. A mesma merda. Não. Ah, tem não diferença. Foda, Daigo, porra. Não, não foda você. A jogabilidade. Digo, o gameplay, como aqui não é recreio de escola. Olha o subcomentário, olha o subtexto. Meu Deus do céu. Temos um monstro. É competente e tem várias possibilidades. Diversidade de armas, familiares, magias, combinação de escudo com cajado, golpes especiais e sub-armas. Porém, tudo se resume a só o Steel, um comando, que é tipo um pretzelzinho, traz minha lua para trás, frente e ataque, e a Chrysalis Green. Sem contar que o Inter Duplicator quebra o jogo completamente. Ah, eu discordo. Você não precisa usar. E o Soul Steel, depois de um tempo, ele fica inútil. Não, mas esse negócio de se você não precisa usar não funciona. Porque se você tem a possibilidade, você vai fazer, cara. É que nem quando você vai lutar MMA contra o Brock Lesnar e você sabe que ele acabou de fazer uma operação no estômago. Você vai bater na barriga dele. Você vai pensar assim: não, pô, você é um cara honesto, não vou bater na barriga dele. Mas aí quando você toma o primeiro soco na cara, você fala assim: ah, meu irmão, foda-se isso. Aí tu dá uma joelhada na barriga dele e pronto, nocaute, acabou a luta. Corre pra braço, ganha o bônus de luta da noite e é isso. Que maravilha. Não, mas nesse caso é porque o Soul Steel nem é tão sujo assim. Combinação de escudo com cajado é bem mais sujo. Especificamente o... Não, não tô falando do Soshio, tô falando do Duplicator lá. Ah não, o Duplicator é safadeza, você sabe o que ele faz? Imagino que ele duplica um item, alguma coisa assim. Ele duplica todos os sub-itens. É, muito escroto isso. E fica em... você pode duplicar o quanto você quiser. Enquanto você tá com o Duplicator instalado, tudo que você usa é infinito. É, isso literalmente quebra o jogo. Isso parece coisa de Game Shark, tá ligado? Quebra, mas é a última coisa que você pode fazer também. Então, ao ponto que você chega pra pegar o Duplicator, você já não tem mais nada pra fazer no jogo. Já começou o oba-oba. Ah, entendi. Você pode grindar igual um animal antes de enfrentar o Drácula pra pegar, mas sejamos francos, pra que você vai fazer isso? É, de fato. Recentemente fui procurar a versão de Saturno pra comprar. No eBay estavam pedindo cerca de R$500. É, jogo de Saturno é caro. Jogo de Saturno é caro. Bom, podem enfiar na bunda, então. É, de fato podem. Cara, rola emulador de Saturno? Deve rolar, né? Rola, fácil. Ah, eu tenho um pra especificamente jogar apenas Guardian Heroes. Tem que ser só colecionador, filho da puta mesmo, que paga essa grana. Basicamente, como o meu irmão faz isso. Justo. E é isso, coma merda! Comeremos, como sempre. Eu daqui a pouco comer um dagão, aí eu vou fabricar merda, tem que ter todo um processo. Sim. Primeiro. Vamos uma explicar. Merda bem fabricada. Então, recebemos um e-mail aqui do famigerado aquecedor de tuba. Isso, eu acho que isso foi meu Magnus Opus de nickname, com certeza. Magnum Opus, sim. Não, sim. Se bem que tem o Saci de Patinete também. Apesar do Saci de Patinete ser mais simples e o processo dele tenha sido muito mais retardado... eu acho que pegou de uma maneira boa, assim. Acho que até hoje em dia até a mãe dele chama ele de Saci. Enfim. Caralho, será? Não, tô zoando. Que triste se for. Olá, pessoas do BF. Falando isso, cadê esses filho da puta, né, cara? Esses pivete. Hoje em dia deve ter tudo barba na cara, 30 anos na cara já. Não, o Saci começou a virar maconheiro, por isso que não ouve mais as coisas. Ah, lógico, deve, né? Não vi nem o pai nem a mãe. Comunista, maconheiro, safado. Olá, pessoas do BFS. Aqui é o Aquecedor de Tudo. Tudo bem com os senhores? Graças a Deus. Tô meio disléxico ainda, mas tô bem. Eu tô bem, eu tô bem. Ótimo cast sobre Castlevania e Symphony of the Night. Pô, isso foi tipo 4 meses. Vocês estão... Você tá pegando e-mail de 1000 anos atrás que a gente guardou, é isso? Não foi 4, foi 2 semanas, cara. Enfim, eu gosto muito desse jogo, jogo ele de tempos em tempos. Caralho, até hoje, fiz praticamente tudo que ele tem pra oferecer e conheço aquele castelo melhor que o bairro onde eu moro. É sempre assim. Sim, eu não saio muito de casa, eu imaginei. Mas eu não sou nenhum fã da série, pois eu acho um saco os jogos antigos da série. Me irrita jogar com aqueles protagonistas que andam com sapatos com sola de cimento. Por que ele diz isso? Porque o passo é alto pra caralho? Não é que é... Assim, okay, seu boneco anda duro. E quando você pula, a velocidade de queda é muito alta. Ah, entendi. Ah, você já pula na vida real, cara? Pô. É, bem isso. É meio cretino. E você não tem como mudar mas de direção. É que... Ou seja, é um salto bem real. É, só que o lance é que você tem que fazer certas concessões quando você vai fazer um videogame e ele tem que ser fluido, né? Você não pode fazer tudo realista, senão fica uma bosta. Enfim, a série ter entrado nesse gênero foi ótimo, pois tivemos uma melhoraria significativa na jogabilidade. E meu Deus, como esse jogo é bom de se jogar! Meu Deus! Graficamente ele é ótimo, envelheceu muito bem, há controvérsias. E eu gosto dos pequenos detalhes nas fases, como um olho gigante que fica te vigiando dos cenários, olhar uma luneta e ver um barqueiro que você encontrará mais tarde, Alucard podendo sentar nas cadeiras e até dormir sentado. Isso é muito bom. Esses fluffs são legais. Ou o efeito dramático do caixão na sala de save. Aliás, esse jogo é muito dramático. Vídeo Alucard que morre em uma explosão de sangue. Nossa. Ou um dos inimigos que, quando morre, abre um buraco negro que engole ele. É, um dos demônios. Cara, eu nem acho essa morte mais gráfica. A morte mais gráfica é um tipo de zumbi que você mata no começo do jogo. Você parte ele no meio e rola uma fonte de sangue bem chambara, assim. Mas, assim, eu te dizer que o cara morrer numa explosão de sangue, eu desconfiaria, porque todo mundo sabe que o Drácula é um tismice, e tismice tem uma magia que ele vira sangue. Então fica de pé. É, por isso que você volta depois, né? Por isso que o jogo tem que continuar. Pois é. A trilha sonora é magnífica. A maioria delas refletem bastante o tom das fases, como Wood Carving Partida. What? É Partita. Ah, Partita. Eu deixei o erro só pra gente zoar ele. Ah, tá, não. No seu caso, você pode zoar. No meu caso, como eu sou ignorante, eu só fiquei confuso. Da fase Long Library, que dá um ar aristocrático. Olha só. É porque é uma peça toda tocada no cravo. Porra, deve ser maneiro. Acho que uma das poucas músicas que não combinam é Wandering Ghosts. Quer dizer, Wandering, no bom britânico. É. Na fase Colosseum, que apesar de ser uma minha música favorita do jogo, o ritmo meio hispânico não combinou tanto assim com a fase. É um flamencão. Porra, irado. Deixa Sabe por que eu acho que combina? Não posso ver essa merda que eu tô gravando, mas depois eu... Sabe por que eu acho que combina? Que essa parte, o chefão é um minotauro. Você tá numa torada. Tá numa torada? Porra, genial. Sim. Genial. A jogabilidade é ótima. Poder escolher usar uma arma e um escudo na mão é bem legal. Ué, todo jogo tem isso, caralho. Não, no caso de Castlevania é porque você tem a opção de ter armas de duas mãos. Nesse Castlevania. Ah, porra, todos os jogos você pode. Não. Porra, no... até no Zelda você pode fazer isso. Apesar não, Zelda de... não te dá escolha, você tem um escudo já. Não, você pode usar Big Goron que você usa com as duas mãos. Ah, não, aí já é o Ocarina, pô. Tô falando do Zeldinho. Ah, gente. Sim. Enfim, tem 1 milhão de jogos que você pode fazer isso, caralho. Sei lá. Apesar do escudo. Diablo. Apesar do escudo ser inútil na maioria das vezes. E as magias que são feitas através dos comandos, parecidos com jogos de luta, ficou bem ágil e dinâmica. Sei lá, eu acho que essas coisas. Eu não joguei essa porra desse jogo, confesso, mas raramente eu vejo funcionar bem a se usar comando de jogo de luta em jogo normal. Não, encaixa legal. Nesse caso encaixa. O jogo que eu me lembro que encaixa bem é o aqueles do X-Men. Sim, o Mutante Apocalipse. Ah, mas é porque é praticamente um jogo de luta. Só que você anda, né? É que e é da Capcom, né? É, e é da Capcom e tipo, os mesmos sprites que eles usam pra fazer jogos de luta, etc. Enfim, só digo uma coisa: Dark Metamorphoses. Aliás, elas estão desde o começo do jogo. Você só precisa saber o comando para utilizá-las. Não, você tem que subir de nível porque senão você não tem MP pra usar. É, você usa e pum, e acaba. Não, você faz o comando e não tem. Porque seu MP não é o bastante pra ativar. Entendi. A história é boa, não é a melhor do mundo, mas dá um bom pano de fundo pra jogo. Eu gostei deles tentarem meio que humanizar o Drácula, fazendo com que o ódio deles dele pelos humanos seja meio que uma vingança pela morte da Lisa, segunda esposa dele. Ah, cara, toda boa história de vampiro dá uma humanizada no vampiro, sempre tem aquele conflito de você poder fazer tudo, mas você ser imortal e você todo mundo que você conhece ter morrido. E você é um monstro, basicamente. Sim. E mesmo assim você tem que meio que beber sangue, bom. E é isso. O que você se tornou uma coisa que ele sempre odiou, um aliado do Drácula, mesmo que seja a força. E o sacerdote corrompido, Shaft. Que não é o Samuel L. Jackson, infelizmente, cara. Assim, 10 vezes mais irado. Porra, imagina. Orquestrando a ressurreição do Drácula por debaixo dos panos. Acho que um dos pontos fracos do jogo é a dificuldade inconsistente. Ele começa com uma dificuldade ok, fica muito fácil quando você descobre o combo do Shield Rod com o Iron Shield, e quando você chega ao castelo invertido, você descobre que seus equipamentos são todos uma merda, e os inimigos podem te matar em segundos, como os Beam Skeletons, justo. Aí você pode ir avançando por áreas e áreas, comemorando cada vitória. Ou tocar o foda-se e ir na biblioteca tentar farmar o Chris Hygrim com o Shmoo. Shmoo é tipo Shmir. A cabeça decapitada. Que foda, ele é tipo cara. Eu não acho Shmoo a cabeça decapitada, não. Pra mim ele é tipo um pano, um fantasminha de pano. Sei lá, ele é alguém que veio do mundo do penadinho. Da turma do penadinho. Curiosidade, seja penadinho, seja cranicola. Curiosidade, os inimigos dessa área são baseados em um mágico de Oz. Maneiro, não sabia. E a espada iria ser dopada pelo inimigo Leon, mas que por um erro de programação foi parar em uma cabeça sem corpo. Não. O espantalho também dropa. Aliás, o espantalho você vai achar da hora porque, apesar de ter esse nome, é um cadáver empalado pelo Drácula ficar pulando. Irado. Conseguir essa espada é a mesma sensação de recrutar o Orlando em Final Fantasy Tactics. O jogo acabou, pois não tem mais desafio nenhum, mas fica a escolha do jogador, lógico. É, mais ou menos, né? Se acabou, acabou. Então fica lá batendo punheta. Na Chrissy Green não é tão boa assim, não. Ela só é boa porque ela dá um monte de hit de uma vez só. Então a maioria dos inimigos normais vão tomar um dano consistente. Mas tem inimigo, tipo, Chrissy Green, pra eles é peido. Tira 7x1. Enfim, é um jogo excepcional, não somente ele, como jogos que vieram na sequência para os portáteis. Um destaque é o Order of Ecclesia. Bom pra caralho. Só não é melhor que o Symphony of the Night, pois esse veio primeiro, mas está no mesmo nível. Ué, não entendi isso, não faz o menor sentido. Não, só é a ordem pessoal dele, só creio. Só porque a parada veio primeiro, não significa que não é melhor. Eu acho que o que você quer dizer é que talvez ele não fosse tão bom se não fosse pelo primeiro. Assim, ele é, um precisa do outro pra existir. É, exatamente. Enfim, é uma pena que hoje em dia a série vem sendo tão esquecida pela Konami. Não, ela foi esquecida. Tudo foi esquecido pela Konami, fera. Não só elas, mas muitas outras. A Konami não está muito bem das pernas ultimamente. Pô, eu não sei, talvez Pachinko venda muito? Ah, no Japão ele se mantém em base disso agora só. Acho que assim como Sonic, é uma das séries que deveriam ficar apenas no modelo 2D. Ah, cara, não sei. Eu acho isso muito purismo. Eu acho que é uma questão de você fazer a conversão bem feita. E o Sonic não fez. Bom, é isso, pessoal. Desculpe pelo e-mail gigante. Cara, de fato, eu acho que eu fiquei uma meia hora só lendo essa merda. Mas passou rápido. Eu quase nunca mando e-mails, mas quando eu mando... É a pior coisa que você pode fazer. A melhor coisa que você pode fazer é mandar e-mail sempre curto, seu cuzão. Mas não tem problema, não. O importante é você mandar e-mail, de qualquer forma. É porque, às vezes, o cast é sobre um assunto que eu não conheço, como os RPG de mesa. Ou sobre um jogo que eu não joguei tanto. Bom, sim, é melhor você não mandar e-mail do que você mandar aqueles e-mails tipo Silver, falando tipo assim, oh, e aí, cuzão, beijo. Olé, beleza? Olé, e aí, tranquilo, vai todo mundo se fuder aí. É nóis. Tipo Mass Effect, que só joguei o primeiro e eu não lembro de nada que aconteceu no jogo. Cara, que benção. Mas eu sempre escuto, até porque o primeiro é o melhor de todos, quer dizer, é o menos pior e você ainda esqueceu, então é melhor ainda. Mas eu sempre escuto a maioria dos casts. Sugestão de cast: Jogos Subestimados. Jogos Subestimados é um bom cast, anota aí, Daigo. Está anotado. É. A gente já fez jogos sobre jogos superestimados ou não? Já. Já? Como quando? Ah, faz um bom tempo. Acho que foi antes do hiato. É? Foi, acho que foi. Mas eu não tenho participado. Teve uma época que eu fiquei um tempo sem participar. Enfim. Jogos que o pessoal não dá tanto valor, como Beyond Good and Evil. E um jogo do Super Nintendo que eu adoro e que todos deveriam jogar: Terra Enigma. Caralho, Terra Enigma é bom mesmo. Terra Enigma. Eu gosto da trilogia toda, sabe? Qual é a trilogia do Terra Enigma? É Terra Enigma, Illusion of Gaia e Soul Blazer. Ah, eu não sabia disso. É a trilogia da Terra. Tipo, eu sabia do que era primeiro Soul Blazer e depois Illusion of Gaia. Não, mas Terra Enigma entra nessa onda eu também. Eu não sabia que Terra Enigma era da mesma série. E é bem diferente, né? Tipo, é meio Final Fantasy nesse sentido, né? Não é continuação direta. E muda bem o estilo de jogo pra cada... O estilo gráfico muda também. Mas eu lembro que, tipo, eu lembrava do Illusion of Gaia. O Illusion of Gaia é um bom jogo, mas eu lembrava da trilha sonora dele como sendo ótima. Aí eu fui ouvir recentemente, nossa, que trilha sonora de bosta. Acho que é porque enquanto você tá imerso, a trilha sonora meio que se adapta, né? É, não sei, talvez. Talvez eu só não tinha senso crítico quando eu era criança, não sei. Pode ser um pouco da coluna A, um pouco da coluna B. E em junho, 20 anos de Final Fantasy Tactics. Então fica a dica. Ah, com certeza isso tá na mente do pivoto. Não só tá na mente dele, como tá na minha. E tá na pauta, aguardem. Eu vou até fazer um esforço pra continuar jogando aquela merda. Que não, sinceramente, não, eu não achei o jogo tão cativante. Sério? Mas porque... isso é que o gênero também não vai muito. Sei lá, não é contigo, né? Não, adoro o gênero, adoro Tactics. Inclusive eu tô jogando a porra do Shining Force, tô me amarrando. O lance é que, sei lá, a batalha é meio devagar. Você, tipo, sei lá, a câmera série é estranha, é complicado, a história é totalmente ignorável, pelo menos so far. Ah, não é não. É, cara. E, tipo, então, então você ainda não, então você ainda não jogou direito. A história do Shining Force é basicamente foda-se você e você tá lutando contra o mal. E sim, aí, você é um guerreiro da luz. E tem horas que o jogo ignora as premissas dele mesmo. Tipo, tem uma hora que você é preso e aí do nada um cara lá te solta, um ladrãozinho te solta, e aí você chega no rei que acabou de te prender há 5 minutos atrás, você fala, qual é rei? Aí ele fala, Max, você tem que salvar a gente? Estão atacando nossa cidade? Aí tipo, fera, você acabou de me prender e eu acabei de te cagar a cara da sua prisão. Ele, ah, não ligo. É, eu acho que ele não precisa, acho que ele não tem como se importar, porque a cidade dele tá sendo destruída, né? Mas tipo, é muito foda-se, ele não te dá o perdão real nem nada, só tipo, não lembra que ele acabou de te prender. Bom, eu não sei, de repente explica depois que ele tem Alzheimer, não sei. É, então, valeu pessoal por lerem meu e-mail. Um forte abraço e até qualquer dia. Até qualquer dia, fera. Até qualquer dia, jovem. Agora vamos com o e-mail do Phelps. Phelps. Este bêbado. Bêbado safado. Este bêbado em terras alemãs. Saudações, Dag, sua eternidade. Ou quem mais posta além deste e-mail? Apenas Deus. Aqui quem escreveu, Phelps. Estou aqui para tecer breves comentários a respeito dos dois últimos cast lançados na data do envio deste e-mail, 265 e 266. Sobre o primeiro, minha experiência com GURPS, ou GRU. Como eu sempre li, por motivos de falta de atenção, a dislexia. É, isso é dislexia forte. Pera aí, é dislexia ou é alcoolismo na juventude? Pode ser um pouco da coluna A, um pouco da coluna B. É, um ajuda o outro. É bem breve. Uma vez comecei uma campanha com uns amigos e por conta do sistema ser muito complexo, a galera não muito animada e o mestre um cara chato da porra, o jogo acabou não indo para frente. É, eu acho que essa história pode ser contada de, sei lá, 90% dos RPGs do mundo. É, porque sempre vai ter um que vai achar no extremo. É, sempre tem a galera desanimando, a galera que não quer marcar o horário, e sempre tem um mestre que é um filho da puta, que não tá com um saco de mestrar. Ou então aquele clássico jogo que você faz, tipo, mestrada rodízio, tá ligado? Sim, toda aí, hora um cê... pega e vira mestre. É, aí você, aí, tipo, sempre tem um cara que fura a porra do rodízio. Não, semana que vem eu mestre. Não, outra semana eu mestre. E aí o jogo morre. Que bosta, não? Pois é. Essa é a vida do jogador de RPG, a vida é difícil. Uhum. Na minha experiência com RPG não é muito extensa. Minha mais longa campanha foi uma partida de RPG de borracha. Hã? Explicando, você escreve de um lado da borracha sim e do outro não, e esse é o único dado que a gente usava. Nossa, que arcaico. É tipo um dado de dois lados. Né, o lado sim e o lado não. Tipo, você conseguiu? Sim. Se você não conseguiu? Não. Que porra. Não preciso dizer que era uma merda, mas nas chatas aulas da sexta série... Não, sexta série, bicho. É, sexta série. Série não tem atenção, não. Eu sei como é que é, porque eu quase tomei. Cara, na época da sexta série, não lembro se era exatamente sexta série. Não, era antes, eu estudava no céu, ainda era, devia ser, a terceira série. Eu lembro que eu tinha um amigo meu que ele mestrava RPG pra mim, só que era tipo um RPG totalmente foda-se. Era tipo, quer dizer, era totalmente foda-se. Era dizer que é um RPG puro, né? Que é um RPG só interpretativo, tipo, a gente não rolava dado. Olha aí. Ele só julgava minhas soluções pros problemas e decidia se eu ia passar no desafio ou não, entendeu? Olha aí. Aí tem que ser a sua interpretação contra a do dito mestre. Sim, é o puro RPG. Todos deviam jogar assim, entendeu? Excelente sistema. Precisávamos de algo para nos entreter durante a aula. Vocês bem que podiam fazer um cast contando histórias merdas de RPG. Acho que poderia ficar bem engraçado ou não. A gente já não fez isso? Não, histórias merdas de cada um, não. Cara, se fosse pra contar histórias merdas de RPG, nossa, teria tanta coisa pra contar. Olha aí, e vamos chamar o Demartino se a gente for fazer. Ia dar uns 4 programas fácil. É, a gente pode fazer dele um programa temático, tipo Disco Ninja. Pode ser. Merdas no seu RPG, versão brasileira. Sobre o segundo cast, Symphony of the Night hoje é um dos meus jogos favoritos, mas quando eu joguei pela primeira vez eu tinha muito medo, cuzão. Pois eu era criança e o jogo tinha uma atmosfera opressora. Ai, meu Deus. Ai, ai. Por esse motivo eu fiquei por anos sem avançar no jogo até tomar coragem para jogar direito. Cuzão. Virou homem, né? É. Lembro que a primeira vez que eu zerei, eu só fiquei pensando, mas que merda, é só isso? Até que me contarem que dava pra explorar muito mais coisa no castelo e virá-lo de ponta cabeça. Enfim, ótimos casts. É sempre bom ouvir o Tengu, principalmente agora que ele não tem podcast. Por favor, chame eles mais vezes. Ué, é só a agenda dele abrir-se para nos acomodar. A gente sempre cogita temas onde o Tengu pode aparecer, porque a gente gosta muito dele. Um abraço a todos. PS, eu não sou bêbado, só que quando eu bebo eu gosto de dar uma alopradinha de leve. Mentira, tu bebe pra caralho. Entendi. E o mais importante, quanto mais rápido você admitir, mais rápido você vai conseguir dar um jeito nisso. Ou então você se afunda logo e se fode. Pois é, foda-se. Né? Porra, o Peraltinha mandou sem nick, assim, na cara de pau? Acho que o nome dele é o nick dele, então... Foda-se, eu vou relevar dessa vez, tá? Enfim, o Peralta diz aqui: olá, Daigo, senhor nomeador com a massa da justiça e senhor do ódio eterno. Aqui quem fala é o Peralta, aquele que está sempre errado. Bom, saber é metade da batalha. Uhum. Como vocês estão? Sua semana está boa? Sim, minha semana está boa, por enquanto. Venho cagado bem, venho não sentindo dores musculares. Tô bem. E você, Daigo? Hoje, amanhã eu não trabalho, então foda-se. Porra, tá uma delícia. Jesus morreu para que a gente pudesse ter feriado. Venho aqui humildemente mostrar que estou errado, como sempre. Cara, isso que eu falei foi muita heresia, né, cara? Foda-se. Eu não ligo. Quando eu tive o PSU, eu só passei desapercebido sobre Sinfonia da Noite. Porra, difícil, hein? Eu com a cabeça enterrada no da areia. Não conhecia... Do assassino. Sim. Não conhecia a série Castlevania e continuei sem conhecer no PS1. Só passando a conhecer no PS2. O Sinfonia da Noite eu só fui conhecer depois de velho. Mas como eu nunca dei muita moral pra série, acabei não jogando. Que idiota. Contudo, o último cast me passou uma sensação de que o jogo pode ser uma boa experiência. Olha só vocês vendendo o jogo aí, de um cobrar royalties. Ser. Olha que porra de comentário escroto. O jogo é bom, seu filho da puta. Confia, né, caralho? Né? Então acho que ressuscitarei o PSP. Olha só, falando de ressurreição de Jesus aqui na semana. O PSP está voltando. O PSP para jogar esse videojogo e consertar ao menos um dos erros da minha vida. Bom, é um de cada vez, né? Como diria o Jack Estripador, vamos por partes. É, tempo tem. Sobre os piratas do Vale do Silício, eu não admito que fale mal dele. O filme é datado? É. Vocês falaram dessa porra? A gente falou no... Ah, a gente falou... É verdade, lembrei agora. É. Tem problema de roteiro, direção, e toda a direção parece que foi feita por um bando de gente que tava começando a fazer na faculdade de cinema? Sim, até porque era, né? Porra. Ele é bem arrastado por boa parte dele? Com certeza. Mas pelo menos foi uma ótima desculpa para uma sexta que eu não queria aula e não tinha preparado nada para os alunos. Caralho. Pode crer, né, cara? Quando você fica adulto, você vai entendendo os recursos de filha da putagem que seus professores usavam, né? Sim. Você é crente que o professor era mó brother, que ele passava um filme de merda. Mas não era, porque ele tava com preguiça mesmo, filha da puta. É foda, tudo smokes and mirrors nessa merda. Baixei o filme, preparei umas questões bem mais ou menos e pronto, minha aula estava pronta, que gênio. Quase 4 horas, 2 horas por turma de filme, enquanto eu fiquei sentado jogando no celular. Hoje em dia ainda tem isso, né? Antigamente você botava o filme pra rolar e você ficava lá sem fazer porra nenhuma. Então eu vou defender esse filme sempre. Por favor, o faça. É, defende porque é um filho da puta, né? Mas pelo menos admite. Pois é. No mais, nada mais. Abraços e um beijo em vossas nádegas esquerdas. De fato, eu acho que a minha nádega esquerda é mais macia. É. E por que isso? Não faço ideia. Na verdade, eu só acabei de inventar isso no meu cu, por nenhum motivo. É, você literalmente tirou do cu. É, último e-mail de hoje, que é do Léo Chanchas, esta puta dos pixels. Olha só, finalmente ele resolve sair do armário. Tem. Digníssimos senhores, garotos, moleques, aqui quem vos fala é Léo Sanches, aquele desempregado que dorme debaixo da ponte do grupo Baixo Frente Soco. É um troll, então, né? Tá debaixo da ponte. E que às vezes acorda para falar sobre desenhos e robôs gigantes. Vem, cara, quando ele fala, quando ele diz desenhos, eu sei que é anime. Não, não, é porque ele gosta de desenho americano também. Que ele é weeb pra caralho. Ah, ele é weeb mesmo. Mas weeb, é muito weeb. Vem entrar em contato com os senhores por um motivo muito nobre. Pra parabenizar o excelentíssimo moleque, senhor Bode, pela edição do programa anterior 268. Olha só que mágico, cara. O editor sendo condecorado. Mas é uma boa razão e você já vai ver. Mais especificamente pelo pop japonês setentista e oitentista que foi utilizado como trilho do programa. Que você deu, esse cara! Você deu uma assessoria pra ele? Não, não. Eu me senti até muito orgulhoso, que ele deve ter visto umas paradas que eu ouvi e foi atrás. Saca? Com certeza. Que venham mais Miki Matsubara, Makoto Matsushita, Tatsuri Yamashita e tantos outros nos próximos programas. Acho que ele só usou de um Kohashi de bombom mesmo nesse programa, mas tem mais chance. Só vá com calma no volume, parça. Sei que o som é bom, mas em alguns momentos a música estava tão alta que parecia ter sido promovida para hoje no programa. Rebaixando o PH pra uma espécie de BGM experimental e louca. Até aí, cara, eu voto sim. Mas eu fiquei triste, PH. Você foi uma BGM supimpa. Mas sem mais, um bom programa como de costume. Obrigado a todos os envolvidos, continue o bom trabalho, me emprestem dinheiro, volta Breath of Fire, mas não volta Mobile. Obrigado. É, essa última parte você falhou, porque voltou e voltou Mobile. É foda, né, cara? É triste mesmo. Essa tendência de voltar Mobile é foda. Uhum. E obrigado, Bode. Ergo meu copo de bebida alcoólica para o seu gosto musical. Então, nisso eu já vou emendar até a moral da semana. Beba com moderação. Beba com moderação. Alguma recomendação? Cara, não, eu concordo muito com a sua comemoração. Na verdade, quando eu era jovem, eu podia me fuder de bebida que não dava nada. Mas depois que eu fiz, sei lá, uns 25 anos, cara, eu posso beber uma cerveja que eu acordo destruído no dia seguinte. Perdeu o superpoder, né? Eu fico inútil, cara, inútil. Uma cerveja, eu fico inútil. É triste. É foda. Então, assim, se puderem não beber, não bebam. Se beber for necessário, bebam com moderação. Sejam moderados, seus paus no cu. Com isso, sigam em frente para o programa, pois logo mais tem mais. E o porre que eu vou tomar esse fim de semana. Jesus morreu pra eu poder beber. Verdade, tá liberado. Principalmente o principalmente o sangue de Jesus, cara. Ei, vamos beber o sangue de Cristo nessa porra. Heresia do cara. Não. Isso não é heresia. Isso tá na Bíblia, cara. É, como é que é? Como tomai e bebei. Sangue? É, tomai e bebei. Meus amigos, antes de falar de Final Fantasy XV, acho que vale a pena a gente voltar lá atrás, em 2003, 2004, quando o pessoal da Square estava trabalhando no universo expandido do Final Fantasy VII. A gente tá falando aqui do Before Crisis, do Crisis Core, do Church of Cerberus, do Advent Children, do Last Order, e todas essas porras que nem falou, vamos fazer dinheiro com Final Fantasy VII pra sempre. Aí eu acho que foi aí que eles aprenderam, assim, que tipo, essa dava pra fazer isso infinitamente, tá ligado? Com um jogo só, ficar tipo, enfiando coisa em cima. Você podia fazer o Final Fantasy 13 e o Final Fantasy 13 2, 13 3, 13 Versus, 13 Agito, 13 Nevermind, 13 Let's Go Back, it's wrong! Mas teve um belo gargalo de tempo entre eles começarem a fazer isso sistematicamente. Porque o 7 teve várias continuações, mas elas foram sendo espalhadas. O Dish of Saturn saiu, já era Play 2. O 8 e o 9 passaram batido. Mas depois, nessa época, depois que fomos ao fundo do mar ouvir a história daquele cretino, é que começou a institucionalização dessa patifaria aí. E o 12 ainda assim passou meio batido também. Não, mas é porque nessa época, com a expansão, quando eles estavam trabalhando juntos na expansão do universo do Final Fantasy VII, eles falaram, cara, todos esses jogos aqui estão rodando em volta do mesmo universo, é um mesmo tema. E aí o Nomura, o Shinji Hashimoto e o Kitase, eles falaram assim, cara, bora expandir essa ideia, bora produzir alguns Final Fantasies que vão ser centralizados em um tema, em um universo, como a gente tá fazendo agora na expansão do 7. Em vez de fazer um jogo e depois pensar na expansão dele, vamos pensar já no universo e fazer jogos em torno desse universo. E aí, eles, como cristais foram por muito tempo a base de todo o Final Fantasy, eles falaram, vamos trazer isso de volta. Vamos fazer uma história nova que gira em torno desses cristais. História nova dos cristais. Fábula Nova Cristales. Ah, moleque, agora fez sentido essa merda. Anunciada em 2006, né, 3. Isso. Como uma trinca de jogos independentes, embora relacionados. Exato. Então, ser três jogos. O ano de lançamento de A Casa do Mickey. Mas olha só, eu só quero relembrar que antes disso a Square já estava fazendo tentativas de hypar um produto suficiente para vender mais de um produto no mesmo universo. Ela tentou fazer isso com Final Fantasy X-2. As Panteras, tu ia falar? É isso mesmo, as Panteras. Eles tentaram fazer isso com o Final Fantasy XII. Eles fizeram um spin-offzinho do XII, que era uma mistura do XII com um Final Fantasy Tactics da vida. É, pro DS, que era o Revenant. Porque aí ele já era o mesmo universo, né? Já é Ivalice, né? Tem Ivalice que tem vários jogos. Tem o Tactics, o Advance, o Legend of Dragoon. É, mas eles meio que oficializaram, né? Sim, sim. Mas, Ximenes, só pra eu bater uma pequena diferença entre essas duas abordagens, né? A primeira é, quando você cria um jogo, jogo, quando você cria o universo do jogo, ainda mais jogos que são ambiciosos no roteiro, na construção do mundo, etc., você tem uma série de artefatos e uma série de mitologias que são criadas antes mesmo de você conseguir elaborar todo o roteiro. E o roteiro é feito dentro desse universo. Muitas vezes você gasta horas, você gasta muitos recursos, muito tempo para criar esse universo. E se você fizer só um produto com isso, você está jogando todo esse trabalho fora. Você aproveitar isso que você já criou para fazer mais produtos em cima disso, ele é uma iniciativa muito válida comercialmente, tanto para jogos, quanto para séries, quanto para filmes, quanto para anime. Tem essa questão de você criar um universo, tipo Final Fantasy X, fala, dá para fazer mais coisa com isso. E nem Final Fantasy XII. Até desde aproveitar modelo de personagem e mecânica, mas para aproveitar toda a bíblia criada ao redor do mundo inteiro do jogo. Você cria histórias, mundos, cidades, coisas que não são aproveitadas numa primeira vez e podem ser aproveitadas numa outra interação. Sim. Só que é uma diferença entre você fazer um jogo e querer expandir ele e você fazer o universo todo e querer fazer vários jogos já de cara baseado nesse universo. É uma parada muito mais ambiciosa. Sim, mas nem sempre. Às vezes eles fazem pra tentar uma tentativa, uma abordagem meio lean, de fazer uma coisa, como um jogo com uma história fechada, com um world building bacana, mas uma história fechada. E isso exige algum trabalho dos roteiristas, mas é um trabalho que eu acho que é natural em qualquer universo de fantasia, né? Afinal de contas, Final Fantasy sempre foi um jogo que exigiu que os personagens andassem pelo mundo. Então não tem como você deixar esse world building de lado. Entendeu? E essa expansão, ela, às vezes, ela vem de forma um pouquinho mais orgânica do que isso. Embora nem sempre seja assim. Inclusive, eu não sei se você tá ligado, o Avatar, o filme, não o Leonardo Jiang, o dos caras azul. O Avatar ruim, é. Ele foi feito dessa maneira que você descreveu agora. Eles têm uma. Você uma quer bíblia. Saber uma parada maneira? É. Isso que eu falei, eu vi numa palestra do produtor executivo do Avatar quando isso. Eu tava na Globo, que ele foi lá dar uma palestra. É, exatamente. Aí eles fizeram. Mas esses caras se puxaram. Eles fizeram uma puta bíblia gigante, com uma ação de marketing em cima, inclusive, é bem bacana. Mas aí, quando a gente tá falando do Fábula Nova Crystalis, ele foi um puta de um projeto ambicioso dentro da Square. Eles queriam, sem sacanagem, fazer uma parada nível Star Wars ou Senhor dos Anéis, que era um universo vivo, em expansão constante, com o jogo saindo, sei lá, pra sempre. Sempre uma opção burra, em qualquer desenvolvimento de projeto. Sempre. É, mas é o sonho de todo mundo que quer ganhar nisso, né? Mas não combina com ganhar dinheiro, que é o que faz empresas ficarem vivas. Desenvolvedor de videogame, ele é um péssimo empresário, administrador, de modo geral. A Warner tinha que comprar tudo. Aí tudo ia ser uma aposta, ia ser um bando de filmes da DC, mas ia sempre ter. Por exemplo, Star Wars é um mundo, é um universo que virou uma marca, virou um produto que todo mundo quer consumir sempre. Esse é o sonho molhado de toda pessoa que está criando um mundo, um universo. Você tem uma fonte infinita de histórias ali que vai vender pra sempre. Uhum. Senhor dos Anéis é um pouco isso também. E eles queriam fazer um negócio desse no Final Fantasy. Olha só, mas é muito diferente você realizar isso em livros. Livro, em 1950, que aquele cara sentava e escrevia igual um maluco, ele podia lançar 38 livros. Igual a Agatha Christie tem 78 livros do Poirot. E agora tem uma outra autora fazendo. Você fazer isso com filmes nos anos 70 era uma coisa de maluco. Mas o cara fez um filme e falou, se colar, eu vou meter mais 8. Conseguiu meter mais 2. E depois... Não entendi a graça. Foi o verbo que eu usei? Não, porque esse pensamento é muito foda. Se colar, vai mais 8. Eu imaginei o Jorge Lucas, assim, tá ligado? Garotão. Não, ele tinha 9 pra fazer, né? Só fez 3 a princípio. Conseguiu fazer lá os 3 filmes dele, que depois ele renumerou e o cacete é 4. Mas tudo bem. Mas aí são realizações temporárias, né? De tempos em tempos. O cara fez de 3 em 3 anos os filmes. Um filme a cada 3 anos. O Fábula Nova Crystalis, o Fábula Nova Pandora, pô, o de Avatar também morreu, pô. O cara nunca mais fez nada. Ele tá fazendo morreu, aí. Não, ele tá gravando 2 ou 3 ao mesmo tempo agora. Mas 2009. Somos em 2017. Mas eles fizeram muita transmídia, muito storytelling transmídia. Fizeram jogo, fizeram livro, fizeram novel, fizeram. Foram todos. É, um sucesso. É enorme. Garanto que deram dinheiro. Porque a parada tá pronta já, entendeu? Bom, deram dinheiro assim, no guichê da premiere do filme lá, tá ligado? Tipo barraquinha de show que vende o CD da banda. O dinheiro que aquele filme fez também, pode fazer o que quiser. Não sabia que Pocahontas podia render tanto assim. Não, pra você ver. Pocahontas é uma fonte de jogo inesgotável. Mas o Fábula Nova Cristalis e qualquer projeto de jogo que leva isso em consideração tem uma série de várias outras variáveis envolvidas que são muito mais complexas. Variáveis de jogabilidade, variáveis de interação. O filme você senta e assiste. O jogo você tem que realmente experimentar. Interagir, né? Tem interação. Então a evolução tecnológica em videogame ela faz muito mais diferença do que a evolução tecnológica em filme. Claro. Isso é uma tentativa que as pessoas fazem com o 3D, de você ter uma imersão maior, de você participar mais da ação e de tudo, que nunca vai chegar perto do que consegue fazer no videogame. Pois é. Esse nunca aí vai te queimar daqui a 20 anos. Ah, sim. A não ser que o videogame e o cinema virem uma coisa só. Vai virar. Uma afirmação dessas te coloca no hall de pessoas como Bill Gates, Steve Jobs, é citado em aulas, é maneiro isso. Pode ir. Fala em merda de vez em quando, é bom. Isso uma coisa nunca que nessa época, o Nojima ele começou a escrever sobre essa nova mitologia desse mundo do Fábula Nova Cristalis. E eram elementos de cristais, né, que várias coisas que a gente acabou vendo no Final Fantasy XIII mesmo, como Lassi, Falci e aqueles deuses doidões. Caralho, lá. Caralho, isso me deu uma dor de cabeça foda, eu demorei meses pra entender essa porra. Não, eu nunca entendi essa porra quando eu jogava e o Cash falava que era simples. Falci, Lassi... Uma merda. Ah, mas você conhece o Dr. Castro há muitos anos, né? Ele fala que qualquer coisa é uma merda pra, primeiro, diminuir a sua inteligência enquanto interlocutor e depois simplificar a opinião dele. Já que ele não entende porra nenhuma de nada, ele fala que é uma merda e pronto. Isso facilita genial. Muito a vida dele. Devo dizer que a estratégia dele é genial. Como... É genial. Como oratória. Como técnica de oratória. Porém, genial. Isso é trivial. É trivial. Mas em cima de toda essa mitologia que ele criou, o Toriyama criou um jogo... Motomo Toriyama. Tá? Beleza. Ele criou um jogo ao redor desse mito construído, né? Com os deuses, com as relações diretas com eles e com o mundo, com o Lassi, com essa merda toda. E esse foi o Final Fantasy XIII. No outro caminho, o Tabata tava fazendo uma parada mais humana, com um lance mais de história, com essas deidades, envolvendo cristal também. E esse era o que foi conhecido como Type 13, e depois virou Type 0. Isso. Type O. Isso. E depois, enquanto isso, o Nomura, nosso querido mestre dos Fashion Clash, ele tava querendo fazer algo mais moderno, contemporâneo, na pegada do Final Fantasy VII mesmo, como ele disse. E esse era o Versus 13. E rolava até tipo uma mini competiçãozinha. Vamos ver quem faz o melhor? Bora ver. Pá! E lançaram isso, criando até um hypezinho naquela época. Isso, saiu gente... um jogo bom, um medíocre e um 13. Eu só queria também pontuar que, historicamente falando, a Square Enix, especialmente o Nomura e, na época, se não me engano, não me lembro se o Tabata já estava, mas eles estavam com uma crise desde o Final Fantasy X-2, tá? Que eles queriam mudar a fórmula dos RPGs, né? Eles tinham toda uma discussão dentro da Square de tipo, até quando a gente vai fazer o bagulho turn-based, né? E aí eles tentaram reverter a situação primeiro no Final Fantasy X, tirando completamente a Active Time Bar, transformando o jogo em um por turno. Depois no 12, eles tiraram o controle direto de todos os personagens ao mesmo tempo, eles se transformaram em coisas independentes, com aquele sistema de Gambit. E quando chegou no 13, alguém teve um brain fart lá dentro e teve a brilhante ideia de fazer aquele sistema de batalha. Eu não sei qual era o que eles estavam querendo fazer, basicamente. Eu gosto, mas achei legal. Mas era tudo com uma tentativa de progressão, de fazer, tipo assim, o que a gente vai fazer depois, o que que vem depois do sistema de turno, do Active Time Bar, né? O que vem depois disso, né? E isso foram perguntas que foram sendo gradativamente respondidas ou não respondidas ao longo do lançamento de jogos da série Final Fantasy. Até o 10-2, o Sakaguchi ainda tava fazendo parte da coisa. O Sakaguchi ainda era produtor executivo. Era ele mesmo. Tá, o Hironobu, que não é o Kageyama. Não. Junto com o Toriyama, que não é o Akira. O Final Fantasy XIII saiu, a gente viu qual era. Acho que ele foi um jogo, um projetinho muito... Cara, eu vou fazer isso, foi fazendo isso. O cara fumou crack, cheirou as paradas muito doida e fez aquele jogo lá. Não sei se é bom ou se é ruim, só sei que tá lá. Vamos parar de falar de Final Fantasy XIII, que a gente já... 13, 14 minutos, olha, só falamos de Final Fantasy XIII. Mas é muito importante, porque... eu concluí agora, como eu falei, lançou Final Fantasy XIII e tal. Enquanto isso, Final Fantasy Versus XIII estava sendo desenvolvido. Só que Tetsuya Nomura tava numa época dentro da Square que ele tava envolvido em mais de 10 jogos diferentes, e 4 deles ele tava dirigindo, e ele tava tipo doidão. E ele falou, cara, eu vou fazer nas coisas mais prioritárias aqui, no que tá no backbone pra sair mais rápido, e não vou conseguir dar tanto tempo pro Versus 13. E esse foi o começo da empurrada de barriga de 10 anos do Versus 13, né? Nomura é um cara que trabalha na Square desde 90 e pouco. Tá lá há muito tempo. Então ele tá lá desde Final Fantasy 4, por exemplo. E ele foi subindo na carreira. Ele era desenhista. Ele ainda é desenhista, né? Ele é um designer de personagens. Mas ele começou a subir nessa carreira de ser produtor criativo, produtor de não sei o quê, diretor, e aí produtor executivo. E ele vira dono de vários projetos. Ele hoje é dono de Kingdom Hearts. E ele virou dono de Final Fantasy também, porque o dele, que era pra ser um 13 da vida, virou 15, ao passo que o outro virou só o Type 0. E ele virou dono do Final Fantasy 7. E essas duas franquias hoje, em termos de RPG, são as grandes franquias que a Square desenvolve internamente sem fazer nenhum outsourcing: Kingdom Hearts e Final Fantasy. Os outros ela bota... Menina dos Olhos Dourados. É, os outros, o Nier foi pra Platinum, o Bravely Default é outro estúdio, tem esses joguinhos assim de portáteis, DS, etc, que outras galeras fazem, o... Ah, e The Tomb Raider. Tomb Raider, mas aí já é aquela alçada ocidental, né? Já é coisa que veio da Eidos, Square, etc. Square Eidos aí, exato. É, a parte Squaresoft da coisa. Ainda teve a outra porra escrota, que foi o Final Fantasy XIV. Quando eles foram mas o 14 online, né? 14 online, não, tá dando sim. Certo pra caralho. Mais ou menos, porque quando o Final Fantasy XIV saiu, foi alvo de muita crítica, o nego reclamou pra cacete, não fez sucesso, e a Square virou e falou, fudeu, apertou o botão vermelho assim, a gente tem que fazer isso dar certo de qualquer jeito. Então todos os times foram reorganizados e falaram, cara, vamos fazer o Helm Reborn. Eles levaram 3 anos pra fazer um novo Final Fantasy XIV. Então, valeu, MMO! Obrigado! Abraço pra você. É, hoje é o mas grande hoje, MMO hoje tá mercado. Certo, né? É, hoje deu certo. Eles certo. Chamaram, maior, né? Se não me engano, eles chamaram justamente o Tabata pra arrumar o 14. Ele fez alguma mágica lá com uma equipe lá e deu certo. Tanto que uns bons meses atrás eu tava vendo um vídeo do 14, que eles iam lançar lá alguma expansão X, aquela Dragon, alguma coisa que saiu, sei lá, ano passado, ano retrasado, alguma coisa assim. E aí a galera tava na fila, assim, pro evento e tal. E o Tabata passou e a galera, tipo, muito agradecia a ele, queria beijar ele, tipo, se curvava pra ele. O cara é muito, God. Tipo, muito amado, assim. Não, sim. Quem foi acreditado por salvar o Final Fantasy XIV foi o Yoshida, tá? Que foi o cara que entrou lá depois. O Tabata não foi, não. Esses dois caras são os grandes nomes ali. O nego fazendo bop só de Nomura, maluco aí. Que desenha todo mundo com cara de triste. Eu não gosto do Nomura, não. Cara, na verdade, tipo, o Nomura é bacana, só que eu acho que o Gremlin dentro da Square, assim, pra mim é o Toriyama, cara. Tem como. Não é o Akira. Então, o Toriyama é o que a wife suprema dele é a Lightning? Isso. É. Ah, tá. Isso. E ele realmente ele tem uma dificuldade incrível de encarar o Final Fantasy XIII, tipo, como o jogo que ele foi, tá ligado? Fala, não, tá tudo certo, é um jogo lindo, ótimo. Sim. Ele é o Phil Fischer, japonês. Uhum. O Yoshida também dirigiu algum Dragon Quest, se não me engano. O cara que salvou o 14. É, ele era da Enix, né? Ele era essa da junção Enix. Aí veio a seleção toda. Final Fantasy Versus 13, ele nunca parou de ser produzido nesse tempo, mas ele sofria muitos replanejamentos dado outras prioridades da Square no momento. Parou eu lembro sim que esse bagulho, mano. Parou sim. Hã? Parou, na verdade sim, não parou, não. Ele tava. Ele, inclusive, os atrasos todos do Final Fantasy XIII Versus, eles tiveram muita relação com os atrasos do Kingdom Hearts 3. Porque eles estavam sendo desenvolvidos por uma equipe muito parecida, se não me engano. Muita gente do, caralho, do Kingdom, cara, Hearts 2 saiu e foi pro 13. Eu já tenho raiva dessa aposta de Kingdom Hearts, cara. Você tá me dando mais motivo pra ter mais raiva, cara. Quero que essa não, porra, mas... exploda essa merda, cara. Porra, mas foi, teve um podia belo morrer dia, essa porra! Chegou um belo dia, eles fizeram. A Square fez um vídeo pra acho que foi o Nomura até que anunciou, a partir de hoje as equipes vão se dividir, eu vou tomar conta do Kingdom Hearts 3, e aí fulano e ciclano vão tomar, tipo, a equipe X vai tomar conta do Final Fantasy Eu não lembro se era Versus ainda, mas vai tomar conta desse Final Fantasy que vocês tanto querem. Isso foi depois deles pegarem o Final Fantasy 13 e transformarem em... Foi depois, né? Ainda na E3 de 2012, que eles não falaram nada de Final Fantasy 13, foi quando o nego começou essa história de vários sites. Ah, cancelaram. Começou vários vários boatos na internet que tinham sido cancelados mesmo. Só que a Square, ela mandou postagem oficial falando, não, a gente tá fazendo, acabei de sair de uma reunião aqui, tá rolando. Ah, mas isso aí falar é fácil. Eu tô fazendo doutorado. Pronto, ó, meu oficial. Vai me perguntar oficialmente. Eu tô fazendo doutorado? Tô fazendo doutorado. Mas não foi na E3 de 2012 que eles anunciaram que o Versus 3 tinha virado 15? Eu tenho quase certeza. Não, na E3 de 2012 eles falaram nada. Aí... Foi na E3 de 2013? Acho que foi na 2013. Aí, 2013 só passaram o tech demo da Luminous na 2013. Eu sei que depois eles começaram a mudar uma porrada de coisa. Eles botaram um monte de gente na equipe do Type Zero, do Acto, dentro do desenvolvimento do Versus. Inclusive o diretor, que era o Tabata. Eles mudaram do PS3 pra PS4. Sim, e aí, nessa mudança, que foi quase um reboot inteiro, que eles falaram, cara, a gente tem que meio que começar o projeto de novo. Aí foi que o barraco desabou. Nessa que meu barco se perdeu. É isso aí, ó. Eles viram que eles não iam acabar a tempo de lançar um jogo pro PS3, porque o PS4 ia ser lançado no ano seguinte. Eles falaram, tá, pega tudo e joga fora. Uhum. Não, mano, eu acho que nem era isso. Era assim, o cara pegou o projeto lá e falou, mano, faz tanto tempo que a gente não mexe nisso aqui, não sei mais nem o que eu tava fazendo. Cara, não, isso é, cara, é quando você pega o caderno de segundo grau. Tu pega o caderno de segundo grau de química. Aí tem lá uma equação gigante de... Caralho, eu sabia essa porra. É por isso que eu tava falando. Ninja inimigo com livro de física 3. Ele vai abrir, vai olhar aquela esfera magnética e falar, caralho, moleque, eu fiz uma prova com isso, moleque. Dizer que eles estavam trabalhando no negócio todo esse tempo é muito inocência, mano. Eles estavam, eles lançavam coisa nova todo ano. Só que aí quando chegou no anúncio do PS4... O Pivô tá fazendo doutorado, mano. Ele vai uma vez por ano, ele vai lá na aula lá, falou, tô fazendo. Sabe, tu pega aquele código que tu escreveu e tu não comentou direito e tu fala... Isso. Viado, o que eu fumei aqui nessa porra? É o que eu falo pros alunos toda hora. Bota a porra do código, escreve a porra do código direito, que você do futuro não sabe o que você do passado fez. Do exemplos, gravado, fazem merda do mesmo jeito. Eles sempre acham que tem que ser invencíveis. Loop infinito! Olá, senhor. Mas olha, tem uma coisa pra fazer um paralelo, tá? Esse Final Fantasy XV saiu uma semana depois de outra lenda eterna. Eu achei até que o mundo ia acabar. Eu tirei até uma foto, colocava com os dois. Eu fiz questão de comprar os dois em disco pra colocar um do lado do outro e falar, caralho, eu estou num mundo onde essas duas coisas existem. Na verdade, o Final Fantasy saiu antes, uma semana antes do Last Guardian. Foi. O Last Guardian, por mais que ele tenha mudado de plataforma, etc, ele tem muito mais cara do que o projeto foi. Porque você vê o jogo, pra mim, tem falhas técnicas de execução. Mas ele tá redondo, né, mano? Mas é, assim... O jogo era isso aqui, ó. Era realmente isso aqui desde o começo e beleza, sim, tô entendendo. Não tiraram nem colocaram aqui. O 15 não, cara. O 15, eu tava analisando... Exatamente. Eu tava vendo, eu vi o filme hoje, tá? E aí tinha um boneco que eu tava vendo no filme o tempo todo e eu falei, ah, esse é o fulano de tal. E não era, era um outro cara. E aí por esse fulano, eu achava que um cara era o Corleones, né, o Marechal, e era um outro cara. Eles são iguais. E aí, quando eu vi que não era, eu falei, não. Na hora do spoiler eu comento. E aí era um outro cara... E eu falei, caralho, se o Corleone não tava no filme, por que o Corleone serve no jogo? Ele aparece pra falar, então, você tem que pegar as espadas dos reis. E eu vou lá, valeu. Eu vou lá, valeu, pros DLCs. E tipo, ele é o cara, ó, eu sou o fodão, tá? Eu sou o chefe da guarda real, eu sou o 02 do poderio militar, eu só perco pro pai desse outro moleque aqui, porque ele já morreu, então agora eu sou o 01, e eu tenho essa espada ninja, a espada samurai foda que o Sephiroth tinha igual, então já sabe que eu sou foda. Eu apareci com a Masamune na tua frente, ô, moleque, pilantra. Não é Masamune, não, é outro que ele tem. Reino dos DLCs. Eu vou lá pro reino dos DLCs agora, valeu? Beijo. Cara, a gente se vê lá, se vê lá. Esse personagem, ele manda um valeu, falou muito sério. E o Corleone? Os personagens mandam valeu, falou. O Gladiol tem uma hora que ele literalmente fala valeu, falou. Eu quero... Tem uma parada pra resolver aí, tá ligado? Esse claramente foi o DLC, né, mano? Esse aí vou resolver uma treta e já volto. Só pra pentear mais esse argumento de que tá tudo embaralhado, esse Corleone, em várias imagens de divulgação do jogo, quando já era Final Fantasy XV, já estavam eles com aquela roupinha da guarda real e o cacete, apareceu apareciam 5 bonecos. O Noctis, os outros 3 amiguinhos e o Corleone estava lá. Com aquela mó cara de, caralho, esse maluco tá no jogo e ele deve entrar, tipo, depois. Ele deve ser o 6º Power Ranger, que vai ser o 5º aqui, vai usar preto igual todos. E ele vai ser... Ah, do grupo, tipo, Auron, tá ligado? Ele é o Auron da parada, exatamente. Ele é o Auron da parada. E, tipo, esse maluco vai ser foda. Não. E se eu odiar o jogo, não tem problema, porque vai ter esse cara e ele vai ser foda. Ele vai ser o Cid com outro nome nesse jogo. E tanto que essas imagens são razoavelmente antigas, porque isso. Nessas imagens o Gladio ainda tinha aquele cabelo depilado na lateral. Ele tinha cabelo igual do Nyx. Provavelmente o Gladio tinha o penteado de Galad. Também mudaram o boneco todo. O Prompto também tinha um cabelo menos parecido com o do Cloud miniatura. E o Noctis ficou castanho, né? O Noctis era... É igual o Vegeta, né? Mudou de cor de cabelo também. Eu acho que é uma referência. Meu Deus. Antes de falar do enredo, vamos falar da jogabilidade. Jogabilidade foi uma coisa que eu percebi que ao longo de todas essas mudanças e dificuldades do projeto, não foi tão modificada, não foi tão alterada. Óbvio que você vê algumas coisas que eram um pouco diferentes, questão de animação de bater, como podia ser um pouquinho da dinâmica, mas o Action RPG, ele foi sempre lapidado para ser uma versão tunada da jogabilidade do Kingdom Hearts, para ter a própria personalidade do Final Fantasy XV. É o ponto forte do jogo, inclusive. Acho que o ponto técnico, pra mim, pelo menos, mais forte. Eu comentava com o Bode, com a Gegé, quando só a gente tinha zerado, tirando o Ximenes, que acho que zerou rápido também. Mas o resto do pessoal tava... Ximenes! O resto do pessoal ainda tava jogando, e o loop não tinha nem começado, que esse era um jogo que eu queria poder tirar a história dele e ficar só jogando a jogabilidade dele pra sempre. E que ele tivesse geração legal. Aleatória de masmorras, que ele fosse um Diablo 1, pra eu poder ficar pra sempre jogando ele, segurando bola e apertando o quadrado de vez em quando e sendo muito feliz. E de vez em quando jogando uma magia nos meus amigos e eles vão ficar no chão se triturando de dor, mas tomaram 1 de dano. E isso ia ser muito maravilhoso. Tu chegou a comentar no podcast do Last Guardian. Do Last Guardian, que eu separei, né? Eu falei, esse eu achei a jogabilidade uma merda e a história é muito boa. E o Final Fantasy eu achei a história uma merda e a jogabilidade excelente. Mas tem uns problemas, né? Assim, a magia, por exemplo, eu odiei. Odiei profundamente. É estúpido. Chega a ser estúpido. Eu gostei muito da jogabilidade, mas com ressalvas. Eu entendi o que eles quiseram fazer com a magia. Eu respeito o que eles quiseram fazer. Só que não. Eu entendi. Não deu certo. Mas não respeito, não. Achei uma bosta. Só um comentário sobre a magia. Eu percebi. Eu joguei o jogo inteiro. Eu fiquei mais de 20 horas no capítulo 3 me divertindo com sidequests. Depois eu zerei o jogo. Depois eu voltei pra fazer sidequest e fazer o carro voar, etc, etc, etc. Aí eu tava olhando na internet coisas do jogo e eu descobri que você podia usar item na hora de criar magia e dar poderes especiais pra magia. Sim, cara. Isso é uma merda. Tem 4 bolas lá pra tu escolher as coisas, cara. Como assim tu não viu? Você não leu o texto do jogo, não? Você nem entrou no menu da magia, mano. É? Sim, pro. Você pode criar uns efeitos muito legais, cara. Eu até comentei com alguém no WhatsApp que eu adorava usar o suspensomancia, alguma coisa assim. Suspensomancia. Respeito. Aí porque deu muito trabalho pra fazer essas magias aí, tá? O pessoal fez muito carinho. Muito bom, mas olha só, isso é legal, né? De você misturar os negócios e criar magia. Mas o problema é a hora de usar. Na hora de usar é uma bosta, é um caos, tá ligado? Nada faz sentido. E é assim, o sistema, porque se você descobre mais ou menos uma combinação que te agrada, ele poderia deixar suas magias favoritas salvas no canto, ele explicar as fórmulas, e não, é estúpido, toda vez que vai lá... Salva. Na versão final vai ter isso, e salva sim, ele é difícil salva, de achar. Ele salva, eu acho que salva ele também, salva, não falei nada, Não salva, tem uma página nova que você pode fazer de novo. Eu acho que tem um histórico lá das coisas que você já fez. Tem um histórico. É porque ali tem uma opção, fazer de novo. Eu não sei, eu sei que eu usei tão pouco que eu não sei se salvo ou não salvo. Eu também não sei opinar. Tipo assim, é um... direto, eu não achei esse menu. É um sistema de granada essa parada, tipo Call of Duty, cara. Tu joga a granada, né, cara? Mas as magias, assim como a jogabilidade, eu acho que, tipo... É gostoso de jogar, você entende o que tá acontecendo ali, com o tempo você vai entendendo, né? O tipo shift e tudo mais, você vai entendendo uns pouquinhos, mas tenta explicar a jogabilidade pra alguém, cara. Ô, Gegé, só pra te falar, ele salva assim, é só tu apertar o triângulo. Menu de cara, magias. Nunca descobri isso, olha só. Olha só. Eu tô olhando aqui além, agora. Além eu acho que desse grupo, eu acho que fui eu que fiz muita magia aqui, sabe? Se a gente fez colocar na escala, cara, eu fiz muita magia nesse jogo, muita magia. Deixa eu tentar explicar a jogabilidade. Deixa eu tentar esse desafio. Cremosa, acabou. Vai lá. Segure bola pra vencer. Tá ligado o Gran Turismo? É mais ou menos assim. Cara, se fosse X, ia ser perfeito, né? Que eu botou de acelerar. Você explicar nos comandos é ok, mas você explicar o que é cada coisa, tipo, na teoria, é difícil, cara. É difícil explicar o que é aquela jogabilidade. Eu gosto da forma em que você tá jogando um RPGzinho de ação com muito teleporte, que você joga a espada, aparece uma espada no inimigo, bate nele, depois vai pro outro, depois pedrou no teto, e depois muda de arma no meio do ar e bate com uma arma forte pra mudar pra uma adaga, e bater com a adaga, e depois mudar pra pistola, dando um botão pra trás, dando isso pistola. Isso é a essência do RPG japonês, isso aí é a essência do anime, porque nunca fizeram um anime assim, bando de imbecis, shonen retardado. Isso é muito maneiro, porque você tá toda hora sentindo, por mais que seja bem caótico, eu conseguia me sentir no controle do que tava acontecendo. Eu conseguia planejar, mudar de arma pra conseguir usar o golpe pra chamar o meu amigo pra bater enquanto eu tava esquivando. A única coisa que eu não tinha controle era o Summon, que aparecia no foda-se. Eu sou o Summon, vai se fuder! Esse é um sistema que eu não gostei do Summon. Os Summons, eles têm eles têm especificidades, pré-requisitos pra aparecer. Por exemplo, foi até o Lupo que me mostrou uma lista, né, no WhatsApp. Tem o Leviathan, por exemplo, só aparece se você estiver em locais perto da água, assim. O Ramu, eu não lembro, mas o Pai. O Ramu é se estiver demorando demais. Porra, moleque, bora. E aí, isso. Um deles não aparece dentro de dungeon e o outro sim. Não, o Ramu aparece. É o único que aparece. O Ramu aparece em tudo que é lugar, eu não sei nem como. É o único que é dentro de dungeon, o resto é tudo fora. Tá de magia, aparece um velho no céu, joga uma lança pra baixo, fura até a terceira camada do. O que mais faria sentido era a Shiva aparecer dentro de dungeon, porque ela tá em tudo que é lugar, porra. Porque ela é menor também, né? E ela é o Titã você não convoca, né? Não tem outro, você não convoca? Não, você convoca, o Titã você convoca também. Ah, sim, mas ele é mais difícil de aparecer mesmo. O único que você não convoca é o Bahamut e o Ifrit. Bahamut você só convoca em um local específico e o Ifrit não. Na história. Deixa eu retomar um ponto que o PH levantou. Essa questão da jogabilidade é muito cremosa mesmo, fantástico, tu pode quicar na parede, girar, teletransportar, ficar caçando o rabo do bicho, só batendo o rabo do bicho porque sim, mas eu senti muita falta de um aumento de complexidade, porque chega uma hora que você já entende, eu tenho que fugir da cabeça do bicho, eu tenho que bater na pata esquerda, então ok. O jogo não te impõe desafios pra você usar toda essa mecânica que ele te oferece. Pois mas olha só, Zelda, por exemplo, faz isso? Qual deles? Qualquer um, sei lá, Dark Souls. O Zelda você tem os itens, o Zelda você tem os itens. Os aumentos de complexidade você já jogou esse jogo antes ou não? Então, eu tô tentando fazer um advogado do diabo aqui em relação a isso. Não, eu tô ligado, mas assim, tipo, vamos lá, deixa eu ser o do contra. Eu me diverti muito com o jogo, mas como tudo, e aí é a parte que vocês. Vocês discordam ou acham que a galera mandam e-mails com raiva do Ximenes? Foi um projeto que tava parado há muito tempo. A impressão que eu tenho é que esse jogo tava, tipo, de vento em popa pra ser desenvolvido pro PS3. E aí, quando chegou o lançamento do PS4, chegou o Board of Directors, sentou, falou: e aí, gente, Final Fantasy Versus 13, quando é que sai? E aí os caras falaram: porra, tá quase pronto, mas deve demorar mais ou menos um ano, dois aí. Tá, mas ano que vem sai o PS4. Tá, e o que a gente faz? Joga fora e começa de novo. Numa engine que nunca tinha sido usada, que era a Luminous. E era isso que eu ia falar. O tech demo da Luminous, ele foi anunciado em 2013, junto com o lançamento do PS4. Tá. Que era o Agnus Philosophy, aquele filme lindo que tem uma mocinha tocando fogo na galera. É bem foda essa. E eles, você pensa que, tipo, você tem que pegar um sistema com a complexidade de Kingdom Hearts, tá? Que é um sistema definitivamente muito complexo de um ponto de vista de desenvolvimento, de você tunar um sistema, da inteligência artificial dos personagens, o cacete A4, e pega uma engine que não tinha porra nenhuma, ela só passava filme na época, tá ligado? Então, tipo, a impressão que eu tenho é que eles pegaram, na boa, o senhor abacaxi, tá ligado? E botaram na mão da galera que tava desenvolvendo o Final Fantasy 13, e era tipo assim, cara, esse problema agora é de vocês, foda-se. Se vira. Eu sou o Capitão Abacaxi! Eu sou o Capitão Abacaxi e a pica é de vocês, aspirantes! Embora seja, o vacilo também tá no nível da programação do jogo, da escolha de risco. A história de gestão. Falha de gestão e gerenciamento de risco muito alto, tá ligado? Faltam elementos desse jogo que mostram que as coisas estão incompletas. Pensa que o combate, eles podiam ter feito o Noctis, ao invés dele usar 17 armas diferentes e ficar balançando elas na cara da galera, eles podiam que ter feito... Que não fazem diferença? É, que não faz diferença quase nenhuma, com pequenas exceções. Eles podiam ter feito o Noctis usar uma arma estupidamente bem e te dar uma sensação de delícia no combate, assim, tipo Kingdom Hearts, no 2, pelo menos, eu curto pra caralho o combate. Sendo que ia ser um amadurecimento do Kingdom Hearts. Cara, aí não. E isso tem muita cara de, tipo, vamos cair no hype da galera que, tipo, meio que já passou de 2 anos atrás de tudo tem que ser open world, seu personagem tem que ser 100% customizável, tá ligado? Isso meio que comeu um pouco do que fazer Final Fantasy ser legal, que, tipo, o cara não tinha uma arma porque era a personalidade dele, entendeu? Eu vou discordar um pouquinho de você. Eu entendi o que você falou, eu acho que você tem razão, com exceção de um ponto. Eu gosto desse esquema de você ter várias armas, porque me dá sempre uma sensação de jogar um pouquinho diferente com cada tipo de inimigo que requer uma arma diferente pra você enfrentar. Vamos supor, eu tô fazendo uma série de sidequests, uma série de caçadas, né, lá no mundo aberto. Primeiro inimigo, ele é mais fraco contra a espada normal. Eu vou lá, pá, espada normal, terminei. Aí eu vou pro segundo inimigo. O segundo inimigo, ele é mais forte contra a espada grande e pesada. E aí a jogabilidade, pra mim, fica um pouco diferente. Me dá uma sensação de que eu não estou fazendo a mesma coisa. Isso poderia ter sido feito com elementos, que nem sempre foi. E os elementos não são também trabalhados no jogo. Então você trabalhou melhor a parte de, eu sou vulnerável a tal arma. Que tranquilo, por exemplo, Bloodborne tem isso. Mais vulnerável a perfuração, serragem, tem lá as coisas dele. E tá ótimo. Mas são menos coisas e você vê que cada uma dessas coisas é nitidamente melhor trabalhada. Em Final Fantasy sempre teve isso. Sim, sempre ouvi isso com elementos, coisa que dessa vez tem bem menos. Mas eu usava, falava, Ignis, deixa minha arma com elemento X, porque eu não quero usar magia. PH, deixa eu te perguntar, você preferia ter 17 milhões de armas diferentes, inclusive um rifle sniper que eu não peguei e tem que voltar a jogar pra pegar? Ou você preferia um botão de golpe forte e golpe fraco pra variar e ter combinhos maneiros? O que você preferia? Pra mim não importa. Eu gosto dos dois. Eu tô cansado de jogos com botão de soco forte e botão de soco fraco. Eu acho que deu uma diferenciada do que eu tô acostumado a jogar. E eu acho que é um dos detalhes que me fazem ter tanto prazer em jogar 20 horas no mesmo capítulo só porque eu tô curtindo jogar. Eu não entendi seu argumento. Você cansou de botão fraco e forte porque aí você não fica 20 horas jogando no mesmo capítulo? Não, eu cansei de jogar outros jogos que estão sempre nessa questão de botão fraco e botão forte. Uma das diferenças do Final Fantasy XV, que tem essa questão das armas, e as armas têm uma jogabilidade um pouco diferente cada uma, me trouxe sempre uma experiência de estar renovado enquanto eu jogava 20 horas sem avançar na história. Eu não me cansei. Entendi. Eu ainda tenho vontade de jogar esse jogo mesmo com um buraco de roteiro. Porque, querendo ou não, ele é muito simplificado esse sistema, né? As batalhas são muito simples, apesar de você tentar explicar e parecer complexo pra caralho. Tipo, é um botão só. Se você tentar explicar pra alguém, cara, é muito complexo. E você pode segurar. Mas você pode segurar o botão. Sim, você pode segurar o botão. Aí, no máximo, quando você vai lá distribuindo seus APs, você ganha esquiva e essa esquiva vai ficando muito melhor conforme o tempo passa. E só, acabou. É só isso. A minha arma favorita, pra vocês terem ideia, indo contra tudo, todos os meus valores a nível de tipo de personagem que eu gosto, é a magia. Foi a espada gigante, a prancha. Pra mim, porque a prancha. A espada gigante era a espada lá. Do rei. Você se sentiu jogando Dark Souls, Dash Menace, com aquela espada não, gigante, não, né? Cara, pior é que eu não sou o tipo de personagem, de pessoa que faz esses personagens com espada gigante. Mas é que, tipo, eu curti da espada gigante pelo seguinte, eu descobri um gimmickzinho nela, que se você parasse o combo, enquanto o seu personagem tá dando, tipo, um mini backstep, se você apertasse de novo, ele girava a espada. Ah, então sim, é estratégico, porque eu parava de bater e voltava a bater de forma a combar todos os outros inimigos que estão se aproximando, entendeu? E isso dava uma profundidade de combate que ia dar exatamente o que o bot falou. Que era, tipo, eu sinto falta falta de profundidade nesse sistema. Não, mas olha só, todas as armas, é porque isso é mal explicado, todas as armas têm esse sistema de, se você colocar pra um lado ou pro outro, você faz um fogo diferente. Isso. Mas não você... faz a menor diferença na maioria delas. Faz, é só visual. Faz. A faca, se tu pôr pra trás, ele dá um mortal pra trás e aí arremessa a faca no inimigo. Isso. E depois ela volta pra mão dele. Entendeu? Ele tá lutando, aí ele vem, tu segura pra trás e o bolinha, ele dá um mortal pra trás, arremessa uma faca, tu apertar de novo, ele arremessa outra. Quando ele cai, ele pega as duas de novo na mão. Porque teleporta ele pra mão dele. Cara, ele invoca de volta. O shift do. Da lança não, do tridente, porque ele voa e ele cai com tudo parecendo aranha, tá ligado? É muito bom pra pegar os caras de surpresa, assim. O problema não, isso é sem contar que é porcamente explicado, né? Sim, o jogo ele adiciona uma mecânica que faz parte da história, que você tem que buscar as armas dos antigos reis. Então, não, você não tem que buscar, você pode ir buscar. Você tem que buscar todas. Algumas você é obrigado a buscar, outras não. Só as três primeiras, eu acho. Não, na verdade você não é obrigado a buscar, você busca porque eles põem só na história, mas não faria diferença nenhuma. Nenhuma. Mas a capacidade dessas armas acabam sendo um pouco diferente das armas normais também. É, tem aquele machadão que é 3 vezes mais lerdo e dá 5 vezes mais dano do que uma arma pesada já. Tem um escudo. Eu curti o Cedro. Mas a... também. Essas armas dos reis também, o legal delas é que pra atacar, só que pra atacar com elas você consome sua vida. Uhum. Você não vai bota, reduzindo cara. A sua vida. Aí eu não elas tiram muito dano, mas elas te retiram, elas vão abaixando sua vida. Abaixa o HP muito rápido, cara. Eu não mas esse jogo é só você ter poção que você não morre nunca. Pô. É, você não morre nunca. Tirar vida, você masterizar, quer dizer, masterizar, saber usar a esquiva também. Você saber usar a esquiva é a chave nesse jogo. É, e tem inimigos que eles têm um movimento muito errático, aí usar a esquiva é idiota. Quando chegam 4 cavalos e os 4 começam a dar louco em volta de você, não tem que ser fácil pra explorar. Sim, é foda, é. Sim, é foda. E tem uma habilidade do Ignis, que é o reagrupamento, que acabou o jogo. Isso, reagrupa. Inclusive, é o momento de você usar magia. Você usa reagrupamento, junta todo mundo, manda magia. Acabou. Não pega exatamente isso. E quando tu usa reagrupar, ele ainda carrega vida, né? Sim, não. É, é por vida. Isso. Carrega a vida. Ah, jogo é roubadaço. Mas ele vida, levanta inimigo, amigo, faz tudo. Nesse mas sentido, é muito fácil, assim, é meio idiota até, tá ligado? Você não morre. Não, o Ignis é um fechado, não tem Ignis, não tem Gladius, ninguém te segura, cara. O jogo não foi feito pra ambiente fechado. Aquelas dungeons finais, que é aquela cubão fechado, tu não tem o que fazer. Tu tá ali pra morrer mesmo. Vai morrer, maluco. Porque inimigo te cerca, tu não tem pra onde ir. Tu joga a espada, bate no inimigo, aí tu vira pro outro, te dá uma porrada e tu fica perdido ali. Aí vem um gigante de ferro, desce a espada e tu chora. Dificuldade em um combate, cara. Tirar uma dúvida com vocês. É, a gente tá falando aqui que o combate ele é mais orientado pra você ter espaço, etc. E o jogo ele é muito famoso por ter um mundo bem aberto. Que você passeia de carro com a galera, fazendo as suas sidequests, fazendo suas caçadas e tal. Tudo ouvindo as trilhas sonoras de todos os outros Final Fantasy nos seus CDs do carro, assim, yes, olha que maneiro, acompanhando a conversa dos seus brothers, e enquanto isso, o universo é completamente, o mundo, ele é completamente abertão pra você ir quase que onde você quiser, a hora que você quiser. Isso é muito diferente dos outros Final Fantasy, que era uma coisa que eu tava até conversando com a GG, que Final Fantasy, classicamente, você começa com um mundo bem fechado e ele abre aos poucos. Você primeiro, vamos pegar Final Fantasy VII, por exemplo. Você tem um universo que é a sua cidade, que é Midgar. E depois você expande para o universo que é um pedaço daquele continente. Aí depois você expande para o universo que é o continente do outro lado da montanha. Aí você pega um avião quebrado que vira um barquinho. Aí você consegue ir para poucos continentes em volta que a água é rasa. E aí vai aumentando, aumentando, aumentando até o momento que você pega a nave que te dá acesso a explorar o mundo inteiro. Essa é a construção clássica do Final Fantasy, de você abrir o mundo e não necessariamente ser uma trilha que você vai seguindo retinho. Final Fantasy XV, ele chega no capítulo 1 e 2 e fala assim: amigo, toma esse mundo aí, toma, vai se fuder. Não, mas é o mínimo que ele tinha que fazer com você pelo que ele vai te fazer nos capítulos mais à frente. Mas isso é uma coisa que a gente vai discutir ainda. E o que a franquia fez com você no Final Fantasy XIII também, né? Level design do Final Fantasy XIII, ele é literalmente um pirulito, né? É uma linha reta infinita e do nada, tipo, pá! círculo gigante com um quinquilhão de personagens. Açúcar! Né, mas ele é bem diferente mesmo, a construção dele é bem o contrário dos clássicos. Mas é, eu achei muito decepcionante, porque você tá naquele esquema lá do mundo aberto, bacana, side quest, de repente o jogo muda radicalmente, entendeu? Aí é muito estranho, tipo, não tem uma virada, capítulo, é muito estranho. Capítulo 9 pra frente, cara, é linha reta total. Inclusive eu tava falando. É só vacilo. Não, é só vacilo, cara. Ele falou, ó, parou, para de brincar, chega, vamos te contar uma história aqui. Entendeu? Exatamente. O Final Fantasy tem que começar a falar. Tipo, bateu na porta da equipe lá e falou, gente, acabou o dinheiro de vocês. Lança. Essa inscrição aí, cara. É muito abrupto, tá ligado? O Nini falou uma coisa muito certa. Até o capítulo 9, as missões de história não acontecem quase nada. E são muito bobas e pequenas, muito curtas. Fora que você já tem um senso de urgência ali absurdo a princípio, né? Seu pai já morreu, o pai do seu colega já morreu, seu reino já acabou, a tua noiva que tu não vê há 12 anos, sendo que você tem 18, tá te esperando e você tá lá tirando foto pro gordinho do Lost. E pescando. Não, eu não fiz isso, eu me recusei. Eu achei o pescar bem idiota também. Que isso, cara, pesca é mó legal, fico pescando. Vocês não pescaram pro gatinho? Vocês não pescaram peixe pro gatinho? Não, eu pesquei só essa vez. Só a única vez que eu pesquei. É, mas eu meio que era obrigado e eu achava que o gato ia entrar pra party se eu fizesse isso. Aí eu fui na fé. Eu fui muito na fé. Eu falei, cara, eu botei esse gato. Eu achava muito que o gato ia ficar no carro. Esse caralho ia ser muito maravilhoso. Eu fiquei muito triste quando aconteceu. A gente vai falar da história em outro momento, mas esse mundo aberto logo de cara é a pior coisa possível pra história que eles estão contando, porque eles estão contando uma história de guerra, de um rei fugindo e o caralho a quatro, e você tá tocando os aralhos no puteiro lá, aí é nóis, chocobo, porra! E, cara, caralho, não, mas teu pai morreu, tua cidade tá caindo, tá rolando uma guerra, e você tá rolando com teus bros aqui, ah, tem um gordo pedindo pra eu tirar foto da casa do caralho, vamos lá, foto é o, não, é o cara do Lost, cara, é esse gordo, é o cara do Lost. É o cara do Lost, e volta e ele fala assim, nossa, eu amo Cup Noodles, vamos comer. Tirar foto pro gordo dá mó dinheiro, hein, cara. Dá mó dinheiro, todo mano. Mundo tira fiquei foto, ricão. Cara. Fiquei ricão com ele. Mas é isso que o Bode tava falando, é a minha visão desse jogo. Que é tipo assim, a visão do jogo é você tá passeando de carro por um mundo aberto, dizem que tem uma guerra acontecendo, mas eu não sei se é verdade. Sim. Tá tendo uma guerra na Síria, mas você tá, sei lá, em Nova York. É. Sendo que você é o presidente. Sim. Não, não, você é o presidente da Síria. Não, é pior do que isso. Tá tendo uma guerra na Síria, você tá na Síria, mas você não tá vendo nada. Você tá passeando aleatório, sei lá. Fazendo não, mas cara, tecnicamente, você seria uma das pessoas que poderia acabar com essa guerra na Síria, veja só. Tecnicamente, a guerra já acabou, você já perdeu. Isso não muda em absolutamente nada que o senso de urgência foi uma coisa muito mal conduzida no jogo. Nossa, demais. Vocês estão me deixando. Eles fizeram as piores escolhas possíveis, cara. É absurdo. Aí quando você fala com aquela general maneiríssima lá, a Lancer, qual o nome dela? Sempre esqueço. Aranea. É quando você encontra ela na história, ela fala: cara, foi foda, a gente salvou uma cidade, salvamos civis, a luta tá fodida, cara. Eles estão mandando tudo. Aí você, eu tô aqui rolando de carro e tal, matei um samurai ontem. Porra, caralho, cara! Eu jogou versus 13, cara, você não. É, exatamente. Aliás, eu ao longo do jogo eu resolvi fazer uma coisa que eu faço de vez em quando, que é ficar fazendo anotações pra mim mesmo sobre o jogo. Tem umas anotações muito boas que eu fiz, mas tem uma aqui que é relevante pro que o bot falou, e já tinha falado antes. Eu falei assim, ó, o Império é um inimigo que eu mal vejo no jogo. Ele não tem motivação explícita nenhuma e eles começam a se fuder sem eu simplesmente ver. É o que o Bode falou. O jogo tem uma história com altas paradas iradas acontecendo. A gente só não participa dela. Cara, faz um blog, brother. Maneira a anotação. Pô, quando tu faz um Twitter sobre essa parada? Pô, eu tinha que fazer um Twitter. Anotações de inimigo. Faz isso, cara. Igual o cara do Skyrim, que anotou a aventura dele pra achar uma casa pro cachorro lá. E aí, no final das contas, ele matou todo mundo. Eu comecei... Eu ontem comecei a gravar todas as vezes que eu jogo videogame em casa. Eu vou ter um diário de vídeo eterno. Faz isso, cara. A melhor anotação que eu fiz é essa aqui. Eu fazia anotações, depois passava um tempo, fazia outra em outra linha, né? Aí uma linha é: pô, esse velhinho Jared parece muito gente boa. Aí linha, caralho, o Jared velhinho morreu do nada. Thank you. entre outras coisas da mecânica, um dos pontos que você vê claramente que esse jogo foi feito a toque de caixa, vamos entregar logo, é o sistema de duplas. Porque, por exemplo, se no Chrono do Super Nintendo você tinha um sistema de duplo de trio fantástico, nesse jogo que você tem uma parede absolutamente restrita a quatro brothers o tempo inteiro, você tem magias em dupla absolutamente simples, bobas, que você fala, sério, cara, é só isso? Sim, dá pena. Cara, eu usava o tempo todo o porradão do Gladiolus, que batia 9999, felizão. Uhum. Isso, faz direto. 9999. Eu pedia pro Ignis encantar a minha arma pra dar mais dano. E eu falava pro Prompto, senta lá, senta. Maluco, ele tem uma arma explosiva. Bizarra. Ele vê quando ele dá uma explosão, dá 999 também de dano. Que isso? Isso eu não vi, não. Prompto pra mim, cara, ficava só, yes, fotos! Yes! Cara, yes. Ele tem. Se você colocar a habilidade dele de fotos, ele fica só tirando fotos na batalha. Mas se você colocar as skills certas, ele dá um explosiva. Puta dano. Sim, você coloca as skills certas, ele vai tirar mais fotos na batalha, que é exatamente o que você quer. Qual é o tipo de botar as skills certas? O Prompto que eu tinha que usar no Prompto pra ele não morrer no começo das lutas. É, chorar. Essas habilidades, tem algumas habilidades que são realmente interessantes, mas é mais uma coisa que eu usei uma do Ignis o jogo todo, que era do reagrupamento. Que ela me cura. E esse é um jogo que não tem magia de cura pura. Pra você ter magia de cura, porque a magia tem motivação na história do jogo. É, Lucis era o único reino onde ainda existia magia, porque só lá tinha cristal. Então, você usa magia e luta contra o império tecnocrata que não usa magia, a princípio. Eles usam ciência que serve como magia. É, então, nesse sentido. Vamos fazer isso. Eu não tenho magia de cura. A única personagem que tem magia de cura pura, ela aparece durante um tempo e depois não fica com você. Então, pra você se curar, ou você tem que mandar uma magia de ataque que cura apenas você, usuário, ou você usa itens de cura, ou tem habilidade de reagrupamento. Mas essa magia que cura só você é uma sacanagem, porque você ainda dá dano aos seus amigos ainda por cima, né? Se você não agrupar eles nada, antes. Né? Fode o grupo também. Eles fazem mais drama quando tomam magia do que qualquer outra coisa. Mas, as skills em dupla que você aperta lá o bolinha no momento certo e eles fazem um golpezinho em parceria, eu quase não usei, cara. Quase não usei. Até porque eu tava mais preocupada em ficar esquivando dos inimigos. Tu tá falando da técnica, tu tá falando dos elos ou daquela habilidade que tu aperta o L1 e escolhe? Tem as skills que você escolhe lá, apertando o botão depois apertando o direcional, né? Cada um é um brother. E tem os elos. Os elos eu quase não usei. Os elos. Ela eu usei bastante, dá muito dano, né? Eu acho que muito mais bizarra do que essas habilidades de elo e tal, eram as habilidades que cada personagem tinha, que evoluíam ao longo do jogo conforme se ia usando. Que era pesca do Noctis, era cooking de cozinhar do Ignis, era fotografia do Prompto e o sobrevivência do Cloud. Que sobrevivência faz que você evolui andando? Sobrevivência é bom pra caraca, moleque. Sobrevivência é melhor skill. Agora, ele pega Fênix, mega poção, ele pega tudo durante as lutas. Ele acha muito bom. Ah, tipo, surgia item no. Muito item, é assim. Isso. Ele que cada vez ganha andando. E no final não pode ser chocobo nem carro, tem que ser a pé. Mas o garoto pronto também. Andando você tira muita foto e. Sim. A minha preferida foi a da fotografia, seguida do cozinhar, seguida da sobrevivência, que eu não sabia o que fazia, porque eu odeio pesca. É isso, não, pescar, ridículo. Mas se você olhar bem, é a mais inútil de todas, porque a. Bem ou mal. Na verdade, não, mais inútil é a fotografia, mas. Não, é inútil, não. Inútil é você. Não, calma, calma. A fotografia ainda tem um sentido no jogo. A de pesca é só porque o Noctis gosta. É a única coisa que, tipo, ele consegue relaxar. É, porque o príncipe mimado, né? Um tem que cozinhar pra todo mundo comer, né? Um faz as memórias da galera. O outro sobrevive e o príncipe mimado faz que eu gosto de pescar. Não, é porque eu tô falando das habilidades por quê? Porque a sobrevivência você pega item pra caramba. A cozinha, a culinária, você vai dar buff, vai dar muito buff pros personagens. Vai aumentar vida, ataque, magia, resistência, muitas coisas. E tem algumas receitas mais que são as melhores do Ignis que você só consegue fazer com os peixes raros que o Noctis pega na pesca. Então, teoricamente, a dele ajuda no buff. A minha cara de quem quer pescar. Vai se fuder. Tudo bem, tu não precisa. Mas assim, a do. A do prompt só serve pra te dar um cara, troféu. É, na não, verdade, bem, dois. Só, né? O problema da pesca é que eu tinha que pescar. O prompt pescava sozinho. O prompt tirava foto sozinho. Ah, eu entendi. Fazer sozinho. A pesca te incomoda. Porque você é obrigado a pescar, sim. É legal você ter que pescar, não sei o quê. Mas olha só, Breath of Fire 3 tem pesca com várias pescar e é mais maneiro. E Zelda tem pesca sem várias pescar e é muito mais maneiro. Você nada, bicho, no Super Nintendo tinha uma pesca melhor, porra. Sim, cara. Gente, o Nier Automata tem pesca também, mas sabe o que é legal? What? Se você quiser, você pode comprar o troféu da pesca. Acabou. Comprar. Acho que isso meio que defeats the purpose of it being a trophy, sabe? Traduzindo, isso derrota o propósito de fazer um troféu. Sim, mas tá lá, se você quiser, se você não quiser pescar, é só comprar o troféu, acabou. Tem uma coisa das habilidades que a gente não falou, que talvez seja o aspecto que a Square tá de parabéns. A única coisa desse jogo que não errou em nada, a fotografia das comidas do Ignis. Puta que pariu, que foi aquela, cara. Moleque, mas sabe como é que foi feito isso? Eles fizeram o seguinte: eles montaram acampamentos e começaram a cozinhar de verdade, porque eles falaram que eu li sobre isso. Será a galera virando à noite? Pesquisas profundas sobre isso. É sério mesmo? Aí, ó. Sério. Por isso que esse jogo atrasou tanto. Por isso que saiu. Eu fiz pesquisas profundas sobre essa situação. O cara, em vez de fazer um jogo que foi acampar pra cozinhar no mato. É o crunch time do cara, ué. A parte mais bonita. Deixa o Lupo explicar que ele é cozinheiro, vai. Aí o que aconteceu foi o seguinte: eles estavam usando os sistemas de. É Luminous, né? Essa engine. Pra tentar fazer. Só que não tava ficando muito superficial a comida. Então o que eles fizeram? Eles começaram a levar os designers pra ir acampar. Pra ir comer, que eles nunca tinham comido. Pra fazer a parte de acampamento. Fazer a parte de acampamento. E aí eles levaram fogão, talheres, utensílios que só existe em acampamento. Uhum. E começaram a fazer comidas que você conseguia fazer em acampamento baseado ali. Aí pensando, uma proteína com um molho. E aí eles começaram a fazer vários tipos de combinação de comidas de acampamento. E aí eles fotografavam esses alimentos e a partir daí eles faziam a reprodução do jogo. As únicas que eles 10 anos, cara, óbvio. Porra! Os jogo comeram alguma coisa que não fosse Cup Noodles, tá ligado? Eles estavam vendo à noite. Acampamento é a do daquelas paradas de comida e daquele restaurante onde tem onde você pega teoricamente o barco pra poder ir pra ilha. Que lá é tudo comida tipo assim de 10 mil, 12 mil, ali aquelas são as únicas que foram feitas realmente em restaurante. Aliás, o resto é tudo comida de acampamento. Eu fiz uma pesquisa profunda sobre isso. Caraca, Cooking Fantasy. Eu fiz, cara, porque eu quero reproduzir esses alimentos. Aí eu peguei receitas, ingredientes, como que eles foram fazendo. Nice. Posso servir de cobaia. É o Sandy do Baixo em Soco. Né? Enredo, ou a falta dele. Nota 10. Enredo, nota 0. Próximo. É muito engraçado porque a premissa do jogo, a história inicial, pelo menos, não me foi passada jogando o jogo. É muito mais claro a história inicial se você ver a porra do filme. É, eu tinha visto o filme antes de começar a jogar. A história tá no filme. O jogo tá. Patético pra isso. É muito bizarro, por quê? Porque eu joguei tipo o capítulo 1 e o 2 no jogo, sei lá. Aí eu falei, caralho, não tô entendendo merda nenhuma. Aí eu fui na Google Play Store, comprei o filme, tá R$10. Comprei o filme, assisti o filme. É um filme maneiro, divertido, é bonito pra caralho. Legal. Assim, não é nenhum filme, meu Deus, que filme irado. Mas eu gostei muito. Eu gostei pra caralho. Gostei bastante também. Aquela é a história que eu queria jogar. É, porque eu não gostei da. Eu achei a Luna muito retardada naquele filme. Não, mas... a Luna é retardada, mas assim, fora que a Luna é retardada e você queria muito que ela não fosse porque ela é a sua wife do jogo, o filme é muito bom. A Luna é retardada? Não, sim, ela é retardada. Do jogo era... Tudo bem, é verdade. Por que a Luna é retardada? Ela foi criada pra ser uma princesa, ficou presa por um império a vida inteira e aí ela é uma pessoa retardada. Ela não sabe nem dirigir. Não sabe. Eu sei também, não sei. Então, pula de aviões! Eu vou defender a Luna, cara, viu? Isso é uma... Ela não é retardada por ela é retardada porque não souberam o que fazer com ela na história. Não souberam o que fazer com ela na história. Sabe o que ela pensa, o que ela gosta, o que ela faz. Ela pula do avião, mas ela é corajosa. medrosa. Ninguém pode falar que ela é uma babaca, imbecil, medrosa do caralho. Explicando a história do filme muito rápido, que é a história, a premissa inicial do jogo é: existe um império do mal que quer comer bumbum por aí e vai dominando todo mundo. Ah, fala uma moral. Quer comer cu, pô. É um império que quer comer cu. Aí ele começa a pegar geral e tem uma cidade que eles não conseguem pegar, que é a cidade dos Lúcios. É o reino dos Lúcios, que é uma tradição de reis que tem uma magia, um poder especial lá mágico que vem do cristal. E eles conseguem fazer uma barreira impenetrável na cidade que impede que o império invada a cidade. E eles vivem anos assim, sem ter invasão do império. Um dia o império vira e fala: qual é? Bora fazer uma paz aí? Ele fala: parece um bom plano, vamos fazer uma paz. Entra aí na minha cidade. Aí tá meio picotado isso aí. Tem outras coisas além disso. É um pouco mais complexo. Sim. Não é como se eles estivessem falando: ah, vamos fazer a paz. Eles falam: olha só, cansamos de guerra, vocês ficam nesse território aí, vocês não vão expandir mais e a gente também para de atacar. O reino é composto por outras nações, né? Você tem várias nações que compõem um reino. Essa muralha mágica que é feita à base de Ki do rei, ela só existe na capital. Todo o resto tá lá pro império atacar. E o império, inclusive, ataca e destrói. Mas tem uma parada também com a cidade, não sei se é cidade, ilha, foda-se, que a Luna mora, do Tenebrae. Então, Tenebrae, eles iam, parece que soltar a cidade, né? Liberar eles do império. Não, é o seguinte, olha só. Existem no continente de Eos, tudo já é dominado por Niflheim, exceto Lúcis, que é um reino cuja capital é Insônia. É uma nação dentro do reino. São os gauleses, que a capital, ela é protegida pela muralha de magia do rei. De mana. Que em japonês tem um nome foda, que eu esqueci, mas é foda o nome. Tipo Haki, é um nome assim, bem One Piece. É protegida por essa muralha há vários anos. Existia a antiga muralha, que era dos reis antigos, e agora existe a muralha. Houve outros cristais nesse mundo e hoje só existe o cristal de Lúcis. O império quer um Lúcis, que é a única coisa que falta pra ele fechar o continente e ganhar mais pecinhas por rodada no War. 2, ter o cristal. 3, ter a magia que vem do cristal, porque ele é um império tecnocrata que cria soldados, stormtroopers, e quanto mais formas de fazer a porra do soldado ele tiver, melhor. Ok. A grande ambição do imperador é conseguir pra ele o poder do Lúcis, o poder dos reis. Quer o poder do anel e quer o poder do cristal. Aí ele vai ter a porra toda sob os pés dele, é isso. Exato. O anel, ele tem um papel muito forte no filme. Ele mostra que os reis de Lúcis, eles possuem esse anel que dá um poder muito sinistro. Isso. No jogo você não ouve falar disso até o final. Os reis de Lúcis, na verdade, eles estão dentro do anel, né? O poder deles está dentro daquele anel. Então, quem coloca o anel, os reis já vêm e julga se pode ou não usar o poder deles e o caralho, e é isso. O que no filme tem uma cena irada quando o maluco bota o anel, no jogo é tipo: botei o anel, valeu. É isso aí. Aí tu fica 40 minutos fazendo chupa lá em casa do inimigo novo que aparece. Mostra o suspense pra ele colocar aquela porra do anel lá e aquela bosta lá. Moleque, no filme o cara bota o anel, aí ele fala: caralho, isso é tão forte que... robô gigante! Mas é porque invocaram a Emerald Weapon, né, cara? E aí, porra, o maluco fez um robô gigante com anel! Não, ele não fez robô gigante com anel. O robô gigante estava na cidade, era a estátua. E como ele estava perto... É a famosa antiga muralha. É o alcance de ativação, era a antiga muralha. As antigas muralhas, né? São os reis antigos. Isso. Pô, a história é muito mais maneira que a história do jogo, cara. O filme é sensacional. Comparando com o jogo, o filme é Oscar. O reino de Tenebrae, que é o reino da Luna Freya, onde ela era princesa, ela é da família real de Luna Freya. Tenebrae foi invadida e tomada também pelo Império 12 anos antes do jogo, quando a família real de Lúcia estava lá pra tratar o sarampo que deu no Noctis. Eles invadiram Tenebrae pra tentar, na verdade, matar Lúcia e o Regis. Não conseguiram, aproveitaram onde estavam ali, mataram a família real de Tenebrae, exceto os dois príncipes, Viserys e Daenerys, Ravus e Luna Freya. E tomaram contra aquilo também. Quando começa o filme, o acordo de paz tem como um dos parâmetros mandar o príncipe herdeiro pra Tenebrae, pra casar com a princesa de Tenebrae, porque eles aí iriam conceder autarquia, iam conceder autonomia pra Tenebrae. Tenebrae ia ser igual a Altícia no jogo, igual a Catalunha na Espanha, por exemplo. Ou os outros países do Reino Unido são em certo nível. É um reino que faz parte do Império, mas ele tem soberania e consegue soberania, entre aspas, é, você é tipo o país de Gales, você responde você a Bahia. Você pode tomar próprias decisões. Mas você pode eleger o teu deputado aí, se você quiser. É esse nível. Então Tenebra ia ganhar essa autonomia que a Altícia, por exemplo, tem, e Insônia ia continuar tendo essa autonomia. Eles iam ceder às outras nações que estão ao redor e que estavam sendo dilaceradas. É mostrado no começo do filme uma batalha que eles estão tendo, aquela batalha é dentro de Lúcia, só não é na capital. E é um lugar, uma terra de ninguém. E aí ele ordena que o príncipe herdeiro vá se casar com essa princesa, primeiro pra ter jogo, depois porque ele tira o príncipe, que é o próximo rei da cidade, e aí ele só tem um pra matar. Que é um velho. Exato. Né? E também, pelo terceiro motivo, você junta dois poderes rivais em um poder só, e a princípio eles vão poder ficar, eles vão começar a ficar geolocalizados num lugar só. Então, esses dois, príncipe e princesa, que vão virar rei e rainha, vão unificar dois reinos, mas os reinos são separados continentalmente por outros. Então eles vão ter que escolher um lugar pra ficar. Então você coloca dois reis, teoricamente rivais, de locais que você tem que manter sob controle, num lugar só. Então na hora que você tiver que calar a boca dos dois de uma vez só. Sabe uma parada que é muito bizarra? Toda essa história que você tá falando, a história inicial do jogo é uma frase, tipo, o príncipe está indo casar com a princesa. É o que a Flávia disse, cara. A Flávia definiu esse jogo como é o se beber não case de desenho japonês. E é isso. Tinha que ser o subtítulo. A história inicial do jogo, ela foi muito apresentada no filme. Isso seria um excelente primeiro arco se você fosse jogar e entender aquilo ali, mas não tem. A história inicial... Calma aí, PH. Não é que foi muito bem apresentada, foi melhorzinha apresentada. Foi melhor. Porque todo esse... O que o Pivoto contou, das questões políticas e tal, é muita sacação com ler letras pequenas. Isso. E ficar procurando. Com ter recebido muito texto do jogo pra traduzir. Mas, cara, eu acho que até um ano antes de lançar o jogo, eles ainda não sabiam certo o que fazer com o enredo desse jogo. Sabe por quê? Porque eles lançaram... Tem tipo, três trailers que você vê três histórias diferentes. Tem aquele... tem um dos trailers, inclusive, que eu vou querer destacar enquanto eu falo, aquele Omen trailer. Vocês já viram esse, né? Uhum. Esse Omen trailer, ele apresenta tipo uma parada totalmente diferente do que você viu, assim. Sim. Que mostra o Noctis e ele tá sonhando e de repente ele tá dirigindo e ele vê um dos cachorrinhos da Luna. Ele começa a seguir o cachorro e aí toda vez que ele passa no espelho o reflexo dele é a Luna, então tipo, nossa, você fica pensando, será que a gente vai jogar com os dois? Será que tipo, nossa, os dois estão fazendo a mesma coisa, só que em lados diferentes? E então é uma parada totalmente diferente aquele trailer, e te dá uma impressão que a história vai ser uma coisa e é totalmente diferente no jogo. Gente, aquele demo que é o sonho do Noctis criança, que você ganha o cabo com a demo. Eu acho que eu não ganhei. Lupe, você não zerou o demo no meu PlayStation 4, Lupe? Zerou, cara. Então assim, cadê o cabo, pô? O que ele serve? Onde é que ele tá? Ele é pra usar no jogo? Agora que eu tô lembrando Carbon? Disso. Carbon, o que é âmbar. Tanto é que no final você fala com a Cindy e fala, o carro tá arrumado. Aí você senta no carro, a galera sai tocando a musiquinha no horizonte, vai embora e fica nisso. Aquilo não tem no jogo, inclusive. Não. É, não tem. Não tem. Nem o Carbon Call, pra mim. O Carbon Call tem se você jogar no Easy. É no nível Easy. É só você jogar no Easy, que ele fica te ressuscitando. Exato. E se você não precisa usar o Phoenix Down, porque ele te ressuscita, é isso mesmo. No Easy você não morre, porque sempre que você tiver pra morrer, aparece assim, é luz de rubi. Nossa. Aí você ressuscita, que é o carbanco. É, porque ele é um bichinho que o Noctis fez amizade enquanto ele tava em coma. Sim, sim. Foi o sarampo que ele teve. Só pra gente traçar uma linha do tempo que aconteceu aqui no início do jogo. Você tem o filme apresenta muito bem, desculpe, bode. O filme apresenta, de certa forma, como a história se desenrola e a motivação daquela guerra tá acontecendo e como o Império tá caindo. E mostra que o Noctis, que é o protagonista do jogo e não aparece no filme, precisa se casar aparece com a Luna. Sim. Aparece, ele aparece, não, sim. Aparece sim. Ele aparece no final, quando for mais iniciativa Vingadores. Esse. É muito importante a aparição dele. Além, só que quando o jogo inicia, você tá na sua jornada com os brothers. Peguei o jogo agora, botei dentro do videogame. A história é sobre três amigos te acompanhando pra encontrar a mulher que você tem que casar, porque o rei virou e falou, cara, essa é a tua missão, vai lá, faz isso, preciso que você faça isso. Eu diria, fala, inclusive, é um amigo te acompanhando e dois caras que têm obrigação real com você, então... Por acaso... O Prompto mandou um boss com eles. Não tem ninguém. Sabe como é que o Prompto entra na guarda real, né? Mas o Prompto não é da guarda real. Ele é sim. Vocês não leram. Não, vocês não leram. Vocês não leram a novela web. Vocês não leram o PDFzinho de 50 páginas. Vocês não leram. Eu li. Vocês não leram. Porque lá chega o Corleone com o Prompto e fala: você agora é da guarda real, garotinho. Que não era pra ser de Corleone. Isso não é bem oficializado. Inclusive, eles não falam isso no momento algum no jogo, né? Isso. Vamos começar a falar no jogo, então. Vamos jogar um filme fora. Você sabe que no jogo é chamado de guarda real. É só o escudo do rei, o escudo do rei, o escudo do rei. E é isso. Não. O Kingsglaive e o Tadrolo são tratados com pompa como o Kingsglaive. Eles têm outra figura. Eles são tratados como o Kingsglaive, não. Kingsglaive é outra coisa. Tem Kings, tem a lâmina do rei e tem a guarda real. São duas coisas diferentes. Ninguém sabe a diferença. Ninguém sabe a hierarquia. Tá muito confuso? Então estamos fazendo um podcast sobre o jogo certo. Peraí. O jogo, ele começa com três pessoas que vão acompanhar você ao longo do jogo todo. É o Gladiolus, que ele é o escudo do rei, ele é o Brutamontes que vai te proteger. O Ignis, que ele é o teu mentor, o teu professor, o teu guia, a voz motorista, da razão. Motorista, cozinheiro, empregado. Ele é como teu concierge, né? Ele é o mordomo. Usa a luva branca. E você tem o Prompto. O Prompto, ele é o único amigo, melhor amigo do Noctis de infância. E esses três personagens, quando eles são apresentados no jogo, no início do jogo, você não sabe nada sobre eles. E se você quiser entender um pouquinho mais da dinâmica, você tem que assistir o anime! O anime da verdade, hein? Tá no Crunchyroll. Quando você assiste o anime, você entende como é que o Prompto era quando era pequenininho, que ele era gordinho. Você entende como ele ficou amigo do Noctis, você entende qual é a do Gladiolus, você entende o Ignis, foda-se, mas você entende. Você entende que ele é bonito, ele trabalha bem. Entendo, ele é cheiroso, né, Bod? Cozinha. Cheiroso. Ele é possivelmente cheiroso. E aí, ao longo do jogo, você vai desenvolvendo uma amizade com esses caras porque você tá numa síndrome de Estocolmo com eles, cara. São eles o tempo todo, tu não tem como sair deles e eles contigo em qualquer parada. Então, você tá ouvindo os comentários deles, você tá ouvindo as piadas deles serem repetidas até você achar engraçado, você tá com eles em todos os momentos bad, em todos os momentos maneiros. E do nada, depois de 20 horas de jogo, você tá tipo: eu amo esses caras! Eu amo eles! Cara, que definição perfeita, tá falando, cara. É perfeito. Que definição perfeita. O PH tá falando é muito perfeito, cara. Porque apesar de você não desenvolver as quatro pessoas que você anda, você entende a relação delas, assim. Você sente o sentimento, né? Os personagens que eles não têm muito background, mas eles têm uma personalidade muito forte, cada uma. Eles são muito distintos um do outro. Mais ou menos. Isso é um problema. Um problema é uma solução. Pelo seguinte, em qualquer outro Final Fantasy VI, tá? Que é o supremo desenvolvimento. Tem de personagem 8, pra caralho. De 8 dos 14, pelo menos. Você entende as motivações do cara, fala: caralho, o cara perdeu a família, caralho, esse cara também perdeu a família, caralho, esse cara nunca quer ser rei, meu Deus, eu quero muito ser amigo dele. Mas você entende, por outro lado, fala: cara, não dá tempo de ser amigo tão rápido assim. Mas você gosta dos caras. Nesse, você já entende que eles se conhecem e que eles têm uma missão e que tá tudo bem, tá? O pai de dois deles morreram juntos, é muito bonito, mas você não consegue ver o lado dos outros caras, que é isso que falta. E eu achava que os DLCs a princípio seriam isso, e não foram. Não é estão mais sendo. Ou menos. Não é, cara. Não é. É porque acontece isso. Não vai ser. Eles não têm muito desenvolvimento, não têm muito background. Falta você chegar no Cosmo Canyon e entender a história do Red 13, entendeu? Falta você chegar lá, chegar no ver o avião do Cid e descobrir que ele é um cara que se frustrou por não chegar na Lua e no espaço. Falta muito disso, mas ao mesmo tempo, esse jogo fez uma coisa que eu nunca tive em nenhum outro Final Fantasy, que é você desenvolver uma empatia muito grande pelos seus amigos. Você tá lá. Você cria uma relação de amizades como jogador com aqueles bonecos, cara. Os bonecos estão contigo. Você chega a ficar mais bolado pelas coisas que acontecem com eles do que pelas coisas que acontece com os personagens. Assim. Cara, eu concordo em absoluto com o PH. Rola até aquela coisa meio Chaves. Você sente falta das piadas no momento certo. Cara, por que não fez aquela piada do casaco? Desconcordo muito fortemente. Depois que eu cheguei no Rancho Chocobo, eu tô sentindo até falta do Prompto ficar: eu quero saudade de Chocobo. Ah, mas o Chocobo deve ser tão legal. Chocobo, Chocobo. Ele ficava o dia inteiro falando essa merda. Eu tava irritado com ele. Olha só, isso não é mérito. Desculpa, gente. Isso não é mérito do jogo. Isso é mérito da tecnologia que agora tem voz no jogo e você pode ouvir falar o tempo todo. Não, mas por exemplo, você tá dirigindo. Você tá dirigindo e indo pro ponto X. Ele parou depois que eu cheguei no Chocobo. Aí no ponto, quando você tá dirigindo pro ponto X, de repente o prompt vira pra você e fala: cara, tá vendo aquela vista foda que a gente tá vendo aqui desse carro? Que, por sinal, o jogo tem umas vistas do caralho. Fala assim: tá vendo aquela vista irada? Pô, eu queria descer ali pra tirar uma foto. Tu deixa eu descer? Aí tu tem a opção de deixar, acompanhar o cara e ir até lá embaixo, tirar uma porra de uma foto e guardar a foto. É. Por isso, gente, mas olha só. Vocês falavam não pra ele? Vocês falavam não pra ele? Eu tinha vontade, mas o roleplay não me deixava. Exatamente. É, de vez em quando eu entrava numa de tipo assim: pronto, a gente tá indo salvar uma porra de uma pessoa. Para de tirar foto, seu tarado. É, tá ligado? Mas o prompto me ganhou a hora que eu ganhei uma batalha e ele cantou a fanfare do Final Fantasy. A hora que isso aconteceu, eu falei: tá, eu gosto desse cara. Foi instantâneo, assim. Foi instantâneo. E, tipo, ele é aquele teu amigo chato, mas você gosta dele, tá ligado? Aham, é esse mesmo. É esse mesmo. Não, o amigo chato. O amigo chato é o seu. É o Ignis dela. O Ignis é tipo assim: tô de noite. Aí o Ignis aparece. Você tem que parar de dirigir de noite. Aí você fala: Ignis, vai tomar no meio do seu cu. Aí fala: você é um estúpido. E senta no banco de trás. Caralho, isso até um tempo. Depois ele fala: ah, você já está com habilidade suficiente para poder dirigir à noite. Você pode andar sem problemas nenhum. Ele chega e fala assim: só não bate. Ele dirige de noite. Desculpa, ele dirige de noite? Você não, depois, pode não, depois noite. Ele libera. Ele fala tipo assim: ah, ele para. Sempre que tu quiser dirigir à noite, ele não fica mais falando. É, ele fala. Sim, não. E outra coisa, falando, inclusive, ele é perigoso pra caralho, tudo bem que eles estão bem. Cara, ele não fala mais pra mim. Ele começa a dirigir pra você. Cara, o Ignis é a mãe do grupo, cara, deixa ele. Ele é babá. Uma das coisas sensacionais ainda sobre o Gladiolus é que no carro ele lê a mesma página do livro dele o jogo inteiro. Ele está o jogo inteiro lendo a mesma página o tempo inteiro. Porque, óbvio, ler no carro é muito ruim. Então ele é o Itchai. É o Itchai que é Paradise dele, cara. Itchai que é Paradise. Mas olha só, coisa sobre enredo ainda, né? Existem duas coisas, duas instituições em Lucis, que são a Guarda Real, que é chefiada pelo Corleones, que é o Marechal Fodão, ou é apelidado Imortal, os espadas samurai. O Imortal. E aí tu sabe que ele tem. Que ele é fodão no Final Fantasy porque ele tem espada samurai. Uhum. E existe a Lâmina do Rei, tá? Os Lâminas do Rei, que são os tal dos Kingslaves que dão nome ao filme. Isso. Não fica claro em nenhum ponto qual é a hierarquia de cada uma dessas duas coisas, mas eu suponho que a Guarda Real, por ter o escudo do rei, entre outros personagens, deve ser mais foda. Apesar de ter um uniforme menos maneiro. Todavia, a gente sabe que no jogo, chega uma hora que você tá usando o uniforme da Guarda Real desde o começo, você começa a usar o uniforme da Lâmina do Rei. Tipo, por quê? Porque sim. E outra coisa, o Corleones, que era pra ser o, no mínimo, 02 do exército de Lucis, ele não aparece no filme. Bom, não, ele aparece no filme. Achei... Ele aparece no filme, sim? Não, ele não tem relevância. Ah, tanto tá. Que eu achei no começo que ele era o Titus. Como que é o tudo em Final Fantasy XV, né? Não tem relevância. Eles são meio iguais, assim, tem o cabelo meio igual e os bonecos no filme, eles têm a cara do ator que faz. Então, realmente, é um pouquinho diferente. Tudo bem, tranquilo. Você tem que se pendurar em coisas como: essa é a Loura, tá? Essa é a Luna Freya. Esse é o Viserys, então é o irmão dela. Eles não são tão iguais ao videogame, né? Ao jogo. Então eu achava que o Corleones era o que, na verdade, eu descobri que era o Titus. E aí, já que não era, eu fiquei pensando: tá, então esse cara, que é o Marechal, onde que ele tava? E por que que ele não faz nada no jogo? Tipo, ele é o imortal. Será que era ele que tava ganhando a guerra enquanto você vai descobrindo que a guerra tá sendo ganha? O Império tá perdendo a guerra? Será que vai ter um outro jogo que é pra você ver os outros fronts? Vai ter a versão, o front no Japão do jogo? Pra você entender eles sendo derrotados também, de alguma forma? Entendeu? Cara, é exatamente isso que você tá falando, lá. Boa noite. Um ponto que frustrou muito e frustrou violentamente, e falaremos sobre isso em breve, é a questão de como o enredo é muito mal aproveitado, como todos os grandes elementos que dariam uma história muito foda estão ali e não são tocados muitas vezes, e são completamente subaproveitados ou esquecidos. É o meu argumento do vacilo. O tabuleiro de xadrez tá bonitinho, tá tudo armado, só que, em vez de mover as peças, alguém dá um tapa na mesa. Pá! sabe? Não, é um tabuleiro todo armado. Aí alguém vira e fala: sabe uma coisa? Foda-se xadrez, bora jogar damas. Aí abre um tabuleiro de damas do lado e joga damas. Quanto ao questionamento aí do Lápis, esse cara, ele não tá naquela casa que você sai com o barco, que tá ele, a Iris e aquela mulher que te ajuda, acho que é Mônica. Ele não tá dentro da casa, ele, o garotinho. Se eu não me engano, ele tá dentro daquela casa lá. Tá ele, essa Mônica, a Iris e o garotinho. Ele aparece no começo, mas... ele dá a quest ele pro... tá lá, de bobeira, não, assim. Ele dá a quest pro Noctis, fala assim, a quest dos magos. Vai, eu vou pro mundo do DLC. Ele vai pro mundo do DLC, fica o jogo inteiro no mundo DLC, e ali, que é o finalzinho do jogo mundo aberto, ele aparece de novo. Eu falei, então, saí do mundo DLC, um dia você vai pagar por essas altas aventuras que eu fiz, e agora eu vou ficar aqui esperando você voltar, tá? Valeu, abraço. E ele fica lá, ele fica naquela casa lá, na zoeira. É. E outros personagens do jogo também, tem muito pouco personagem, tem pouca gente nesse mundo, né? Isso é uma falha constante de jogos de mundo aberto. Você tem, mas início, gente, nenhum deles é aproveitado, cara, nenhum deles. O único personagem que é profundamente aproveitado é o vilão do jogo, que eu não vou entrar nesses detalhes porque é spoiler. Mas profundamente aproveitado é uma palavra muito forte. Eu acho que você exagerou também bastante, cara. Tem um detalhe sobre esse personagem. Ele é o melhor aproveitado, tá? Mas ele é o vilão do jogo, ele é uma figura politicamente importante, e quando ele aparece pra você, ninguém sabe quem ele é. Cara, eu tenho a teoria é que ele não é o vilão, ele na verdade ele é o herói. Falaremos sobre isso. Bem ou mal, e a história desse personagem é tão bem construída que, apesar de todos os vacilos da história, de todas as mudanças, ela continua homogênea, ela continua fazendo sentido. E é a única coisa que faz essa história. E eu digo, a história do jogo é a história do vilão. Eu não sei se pode ser irônico, na verdade, não. Ela usou um superlativo muito forte. Era pra ser a história do vilão e do mocinho, mas eles não conseguiram construir o suficiente. Aí eles meio que chegam num determinado ponto do jogo que eles botam, tipo, um infodump do vilão, né? Só que ele é muito maneiro. Aí você fica tipo, né? Mas isso, tipo, é a grande questão pra mim de Final Fantasy XV inteiro. Tipo, ele é um jogo que ele você se frustra porque ele tem muito potencial. Isso. E ele não foi concluído. Não. Ele resolveu. Ele tem tudo. Tudo, tudo. Você vê tudo que tava ali. Mas ao mesmo tempo ele não tem nada. É um jogo vazio. Um jogo que não mostra nada. Este, meus amigos, é Final Vacilo 15. E a gente nem chegou no trem do vacilo. Vamos entrar agora nesse trem do grande vacilo e acompanhar todos os spoilers e o que tornam essa experiência uma experiência vacilona. Semana que vem. Ainda que vacilona, nós gostamos. Esse que a montanha russa de emoções. É muito vomitado, todo sujo, mas... É um grande trem da loucura. É um crazy. Eles nem anunciaram ainda, mas eu já tô hypado pro Final Fantasy XVI. Porque sei que ele vai ser melhor do que esse. Eles provavelmente vão fazer um jogo com começo, meio e fim, se Deus quiser. Mas há quanto tempo você não terminava um Final Fantasy e falava... Cara, irado. Gostei, irado. Final Fantasy IX. Eu joguei Bravely Default, né? Que é Final Fantasy. Não, sem contar Bravely Default. Sem contar Bravely Default, o Type Zero, quem jogou, eu joguei. Type Zero é. Mas que é o Type Zero. Provavelmente, muitos dizem aí que é o melhor dos três, né? Eu achei o gameplay do Type Zero meio. Eu gosto do Type Zero. Eu gosto de tudo do Type Zero, mas é o melhor que eu muitos anos. Desculpa, não quero me desprezar, não, mas você não conta. Você gosta de qualquer Final Fantasy? Não gosto. Eu não gosto do 2 e do 3. Eu joguei o. Mas eu joguei o Type Zero no PSP. O HD eu não joguei. Eu joguei no PSP. O que não gosta é o que ninguém gosta. Ué. É? Eu não gosto muito de Final Fantasy VIII também. Entendi. Algumas coisas que eu acho. Agora eu respeito você. Você é pro 8. O 8 tudo bem. O 8 tudo bem. Se você falar do 9, aí teremos um problema aqui. Não, eu gosto do 9. Melhor Final Fantasy. Final Fantasy 9, melhor Final Fantasy. Eu gosto do 9. Final Fantasy raiz, dica, né, brother? Pra quem tá assistindo o programa e vai assistir o nosso próximo programa de spoilers, se você jogou Final Fantasy XV, jogou até o final e tal, e tá gostando, nunca volte pra assistir os trailers de Final Fantasy vs. 13. Todos os trailers. Não cometa esse erro como nós cometemos. Não faça isso. Não faça isso. Ele vai prejudicar o amor que você desenvolveu pelo jogo. Vou comparar. Ficar, olha só, ficar olhando isso, é foto do Final Fantasy Versus 13, tá? É ficar olhando foto de, sei lá, ex-namorada que você queria muito que não tivesse terminado, quando você já tá pegando as outras garotinhas. Já tá na pegação, Tinder, super like, aí tu vai olhar foto com a ex-namorada que tu gostava, e tu fica, caralho, por que, brother? Aí caralho, você faz isso. O que que é um jogo completamente diferente. E aquilo que o Ximenes falou e reverberou no meu cérebro muito, que é tipo Final Fantasy Versus 13 foi cancelado e Final Fantasy 15 é um outro jogo, cara. Admite, entenda isso. Pois é. Parece que tem os mesmos bonecos? Parece. O Noctis é igual, é o Sasuke, igualzinho, só muda um pouco a cor da roupa. Ele faz a translocação maneira lá, ele aparece, teleporta, isso é foda, sim. Já tinha o Ignis, ele é igual? O Ignis é igual. O Gladio é um pouquinho diferente, o Prompt é diferente, mas eles estavam lá. É o mesmo jogo? Não, não é o mesmo jogo. Inclusive a Waifu... Em especial, porque a maneira que a história estava sendo conduzida era aquela coisa, tipo assim, você tinha um desenvolvimento da relação do Noctis com a Luna e, em especial, você estava no meio da putaria era que tá rolando Estela. Na cidade. Era a Estela. Sim. Pô, tem um trailer fantástico que é você no meio de uma festa. Era uma festa. Era meio para Parasite Eve, com aquela ilustração gigante do Yoshitaka Mano pendurada na parede. Você tipo, eu quero jogar isso. E o rei era completamente diferente. Não, o Noctis tinha uma personalidade, né? Sim. Parecia que Noctis, tinha, né? A gente não sabe. Não achou o Noctis um personagem tão ruim assim, não, sabia? Aquele a gente viu o Noctis dando teletransporte e ruínas caindo, cara. Indo que nem um animal lutando no meio da cidade. Eu quero que o Noctis. Meus amigos, ia participar da guerra mesmo, né? Pô. Eu convido vocês a compartilhar destas e muitas mais frustrações semana que vem. Vamos acabar. Envie seus e-mails, críticas, sugestões para eu gosto de jogos @baixofrentesoco.com, acesse baixofrentesoco.com, que tem tudo lá.